meter vocês, então chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Tá no ar, Estádio 97, boa tarde. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Aê! Boa noite. Tarde. Tamo na área, hein? Chegamos. Boa tarde. Boa tarde. Ô, mano. Boa tarde. Cuidado com os pombos. Cuidado com os pombos. Que pombo, velho. Olha, foi a melhor revoada de pombos que eu vi no rádio, hein? Cuidado com os pombos. Sensacional, cara. Muito bom, e, ó, hein? Eu pensei que os pombos não alcançassem a altura do 13º andar aqui da região da Avenida Paulista, do 9º andar, etc e tal. Sombra, esses bichos voam alto, cara. Mas os pombos do calção, meu amigo, mas vão muito mais alto. Domênico Gás, você sabia que uma vez entrou um pombo na sala do seu Bento? Você sabia disso? Ele nem tava louco pra falar o contrário. É verdade. Era na sala do Ozzy, o Ozzy arranca a cabeça do pombo. Pombologia. Domênico, uma música com pombos. É fácil. Tem várias. Pombos? Tudo isso, Zé Geraldo, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. E tem outro, Pombo Correio. Pombo Correio é? Vou mandar um. Mandar um abraço especial pro Motinha. Motinha. Ah, grande Motinha. Mandar os nossos sentimentos aí pro Motinha, né? Claro. Que o Chuchu faleceu nesse fim de semana. Chuchu, foi morar no céu. Um abraço especial pro Motinha aí. Força aí, Moto. Moto parceiro. Nosso sentimento da família. Bora, Motinha! Ô, Bento! Opa, beleza! Vamos às manchetes do estádio, Bento? Vamos embora! Mas era pombo mesmo na tua sala? Era pombo! Ah, é? Era pombo cuspidor de fogo! Pombo doido! Era um pombão mesmo! Tá bom! Pomba rola! É? Opa! Que gostoso! Você passa a mão e ele cresce! Só parceira! Magia da pomba rola. É. Qual passarinho você mais gosta, Domênica? Fala de nós aí. A rolinha. Ei, Domênica. Ou a pomba rola? Tá olhando pra mim, Domênica? Eu falei Domênica, ué. Domênica é tua mãe. Ah, olha que clima ruim que já começa o programa. Eu vou embora. Domênico, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, hein? 20 horas, inédito, pela primeira vez no Estádio 97, na história do futebol. Segunda-feira à noite no Brasileiro. É verdade, nunca teve. Acho que já teve jogo de segunda, não, né? Não. O Campeonato Carioca teve, mano. Já? Falei Brasileiro. Ah, deve ter tido, né, Domingo? O Palmeiras jogou o Paulista. Agora esse horário não jogou? É bizonho, né? Ah, não lembro, não. Esse horário é não, o horário é legal, Benjamin. 20 horas. Bizarro. Não, 20 horas. 20... Por que, 9 que horas. Não põe 20 horas na quarta? Porque hoje não é um jogo aberto pra TV, né? Ô, Benjamin, eles querem engatar com o Bem Amigo, já tá tudo... a propaganda toda feita. 8 às 10, né? É ao vivo e depois é Bem Amigos, cara. Porra. Não atrapalha. A cara do Benjamin. Olha, o Benjamin se esperra, ué. Tenho Bem Amigos, aqui temos Mal Amigos. Não, eu tô sendo sincero. Ele perguntou, eu tô falando por que que é. Não, mas independentemente de qualquer coisa, esse horário de segunda-feira é bizarro. Eu também acho, até porque eu vou perder o primeiro tempo. Eu acho que vai ser mais tarde, 9 horas. É legal. Campeonato inglês. Ah, é legal. É legal, velho. Segunda horrível. Legal, para, Benjamin. Para. Vê lá como é que tá a venda de ingresso lá em Recife. Isso eu? Mas o time tá mal lá. Vem aqui em São Paulo, põe segunda-feira, 8 horas da noite. Sim, acho que vai, hein? Vai. Se fosse o Palmeiras, lotava. Se fosse o Palmeiras Esporte, 27.300. Segunda-feira as pessoas jogam pôquer, os negros saem pra jogar futebol. Ah, mas aí, não. Nego fica em casa coçando. Segunda não é dia de sair. Com certeza, se é o Palmeiras aqui em casa jogando. Horrível. Tá, vamos, mas olha o Domênico. Fala aí. Quando convém. Olha só, o Palmeiras hoje vai a campo, tem um problema de última hora. É um problema de última hora, mas o problema de última hora. Vou falar já. Problema. Vou passar a escalação. Depois vamos chegar nesse assunto. Ah, então, ao passar a escalação, já vamos saber qual é o exatamente problema. Jogou então, Parmeira então, e São lá. Bernardo, quartas de final do Paulistão esse ano, segunda-feira. Ah, beleza. Ah, esse ano? Falei brasileiro. Não, eu estou dizendo só o... Tome, velho. Atacadinha. Mas viu? Não era boa, momento, boa. Mas não era feriado. Eu falei, atenção, não, você... Não. Deve ficar mandando no Twitter da avó, é brasileiro. Não, mas ó... Quem? Eu, tá bom, vai lá, continua com as manchetes. Boa, olha lá, o Bento foi no peito, hein? Não, mas eu, quando eu perguntei, é, não eu tem dono, se já tivesse... O Bento deu uma solada na mão, não vale mas nada. Eu perguntei se já tinha... É, o Lolo perguntou, né? Se tinha algum jogo, aconteceu algum jogo de segunda-feira. Vou repetir, brasileiro... Não, não, algum jogo, não sabia. Mas eu respondi pra ele, não pra você. Tudo bem, vamos lá, vai. Vamos lá, Fernando Praça. Ah, sensacional. Nossa, é... Jean. Voltou Jean, voltou ainda Jean, bem. Voltou Jean. Ah, ainda bem. Aí temos estreia hoje, hein? Estreia. Mina. Seus cabelos é da hora. Seu coração. Você tem que cantar isso pra ele, é legal. Vitor Hugo. Tem que ter musiquinha? Viu? Vitor Hugo, um dos maiores zagueiros do Brasil. E o Zé Roberto. Pelo amor de Deus. Zé Roberto? Cadê o Egídio? Não joga? Não, tá no show do Rudy. Eu acho que eu vou, não sei, deixa eu falar. Vó, pede pro seu netinho ligar pro Egídio que ele conta se joga ou não. Não, ele não joga, não. Ele não joga? Aí o meio campo vem com o Tietê. Ele foi relacionado? Acho que nem isso, hein? Não. Tietê. É, Moisés. Moisés. E Cleiton Xavier. Cleiton Xavier. Tá. Aí na frente temos Roger Guedes, ponta direita. Certo. Temos Gabriel Jesus. Certo. E a novidade, hein? Lucas Barrios. Aê! Ah. Joga, né? Olha aí! Então, Domênico, aí vamos passar aqui. O Dudu. O Dudu, segundo informações, está com uma fadiga muscular. Fadiga muscular. Mas fadiga, também, Dudu. Né? É, tem outra informação não, de não, que não, parece que ele tá fadiga no bolso. Agora. Não, não, é propostite que ele tem. Que é isso aí? Então, exatamente. Vai tumultuar as galinhas. Ô, Domênico, ele tá sofrendo com uma propostite, velho. Chegou uma. Segunda. Não, já propostite. Vai falar informações aí que a China veio pra levar o jogador. Aí, ó. A China veio pra levar o jogador. O jogador parece que gostou da proposta. Aí, ó, só pro bolso dele ia ser 4 milhões, assim, de cara. 4 milhões? É, de reais. Nossa, eu li. É verdade? 1,5 milhão de salário? É sério? É sério. Meu Deus. E aí parece que o jogador teria gostado da oferta, né? E o Paulo Nobre parece que vetou, porque tem a coisa que é focar, né? Que é o título brasileiro. Então, e conscientemente ele tá com uma fadiga muscular. Pode ser que não seja nada, como pode ser que seja uma coincidência. Mas o fato é isso aí que aconteceu, né? Nos finais de semana aí. Certo, Domênio? Certo. Mas se o chinês quiser mesmo, paga o... Como é que chama? Multa, rescisória. A multa... E a multa do Dudu? É 120 milhões. Então, paga e deixa o saco. Ah, mentira. Não é mentira, não. Tudo isso? Não, mas deve ser sim, pra fora do Brasil. A multa, não sei se é tão alta assim. É sim, a multa do Dudu é absurda. É, o chinês chega e paga. O Dudu foi uma das contratações mais caras do futebol brasileiro. Eu não duvido. Não é o chinês vem aí e paga. Quando é a multa, talvez se o jogador quer ir, não adianta pagar a multa. Se o jogador quiser ir, paga a multa. Mas isso daí daria o quê? 30 milhões de euros? O euro tá 3,60. Não, mas com o imposto e tudo mais, vai dar um pouco mais de 30 milhões. O Parmeira pagou 6 milhões de euros europeu. 6 milhões, é isso mesmo. É euro europeu. E hoje... Posso falar um negócio aqui, velho? E hoje na trigésima... Então, se gastou 24 milhões e os caras pagam 120, puta negócio, hein? E hoje na trigésima... Mas 2 anos atrás, um ano? E hoje na 31ª fase da Operação Lava Jato... Aqui, ó. Ia falar justiça agora, autoriza a condução coercitiva de dono da W Torre. Cortou seu para bem. Apurar propina. Não é. Tá aqui a notícia aqui. Tô vendo no Estadão. Não, não é. Aqui, ó. A ação, entretanto, não tem relação com a Casa Alviverde. Tá no Estadão. Até a empresa, segunda ordem. A empresa é suspeita de receber 18 milhões em propina para abandonar a licitação do Centro de Pesquisa da Petrobras. É, não pode faltar. A Polícia Federal realizou buscas e apreensões na sede da companhia em São Paulo. É, mas com relação ainda ao Dudu, o negócio é o seguinte, ô Domênico. O cara se aceitar uma proposta da China, velho, ele é muito burro. É muito burro. Sabe por quê? Vai ficar com burro na sombra. Ô Domênico, ó, uma coisa é o Diego Tardelli com seus 30 e tantos anos, o Jadson com seus 30 e tantos anos... O Luiz Fabiano, com seus 30 e tantos anos... Mas parece o Pablo Júnior. Nem por você, nem por 20 e poucos anos. Você Eu aumentei 10 anos aí. Você só deu um up na música. Uma coisa, Domênico, é o Jadson, Luiz Fabiano, Tardelli aceitarem uma proposta dessa da China, porque aquele último tiro lá e é certeiro porque o cara vai pra ganhar um caminhão de dinheiro. O Dudu, com 24 anos de idade, que parece que ele tem mais, mas tem 24. Assim como o Giovanni, que saiu do Santos também. É, e os dois sabem jogar bola. Tem uma coisa, é um jagunço receber uma proposta dessa e falar, tá louco? Eu sou ruim? Tô recebendo uma chance de talvez aí bancar 10, 20 gerações da minha família? Eu vou. Outra coisa, é um cara bom de bola. Domênico, o Giovanni, ele assinou um contrato com a China de 4 anos, cara. O Dudu, se ele aceitar a proposta hoje do futebol chinês, sem contar que os treinadores brasileiros ali já estão picando a mola também. É fácil falar. Olha, eu vou de novo. Quando tá na pele dos outros. Só um minuto. Eu vi uma entrevista. Vai de novo nessa. Não, porque. É porque o mano estipula quanto um tem ganhado. Não tô estipulando. Eu acho que o Dudu já deve ganhar um bom salário no Palmeiras. Época, se ele tiver cabeça, já consegue a independência dele jogando aqui. Na época, eu vi uma entrevista do Giovanni contando as dificuldades que ele passou na vida, as dificuldades da família. Ele falou, meu amigo, fiz as contas, não vou falar não. Mas ele tem direito, mas eu acho que é uma decisão precipitada, eu acho que tá errado. É que, Benji, os caras da China, como eles começam a sede em cima? Chegam dando um caminhão pro jogador e deixa a bucha depois estourar. Ou seja, o cara cresceu no bolso dele e esquece que tem a proposta de 120 milhões, né? Aí fica 6 meses lá, pede pra voltar. É que o Mano colocou aí no plano profissional, né, se o cara vai ter mais chances ou não, de repente visando seleção brasileira. Só que não adianta a gente ficar debatendo isso, cara. Porque assim. Lógico, são pontos de vista. São pontos de vista. Diferentes, né? E um não vai convencer. Hoje, o outro pode ser que o Giovanni fale, puta, vou ficar aqui 4 anos na China, etc e tal. Mas quando ele tiver 60 anos, ele vai lembrar e vai falar assim. Agora ainda bem. Ainda bem que eu peguei aquela grana da China, hein? O cara vai estar lá. Quando ele tiver com uma sua mansão à beira-mar, barquinho, etc., ele não vai pensar diferente. É. Você prefere o que ter servido a seleção brasileira aos 60? Lógico, o melhor dos mundos é, ó, servi a seleção, servi time grande no Brasil e fiquei milionário. Ok, esse é o melhor dos mundos. Mas então fica lá, Sombra, e não fica pedindo arrego, pedindo pra voltar depois de 6 meses. Ué, disseram aí que na demissão aí do... Disseram aí, não, mas é verdade. O Luxemburgo, na hora que ele foi mandado embora, os jogadores brasileiros que atuavam no time dele... fizeram uma reunião ali pra tentar se desvincular também do futebol chinês. Mas o Cannavaro lá tá lá agora. Não é isso? O Cannavaro que tá lá? O Giovanni volta. E o time do Vanderlei ganhou 5 seguidas. E o Giovanni volta. E o time do Gil tá na zona de rebaixamento. E o Giovanni, quando voltar pro Brasil, gente, ele não volta com 40 anos, ele volta com 23. É, porque foi muito novo. Mas ele volta ainda jovem. Detalhe, mas volta mal, né, Ben? É como o Sombra falou, é difícil falar a respeito da vida das outras pessoas, mas uma coisa é certa. Não, falar dos outros é legal. Não, sim, mas o problema é você estar na pele do cara. É difícil ver. É, estar na pele é diferente. Então, assim, uma coisa é uma suposição, né? O Dudu, vocês falam, ele pode ser que vá pra seleção. Pode ser que vá pra seleção, é uma coisa que pode ser. Pode não coisa ser também, né, Dudu? Pode... Exatamente. O dinheiro tá. Agora, hoje, o que tem de fato é a proposta, vamos supor, pra China, de ganhar um caminhão de dinheiro e o cara caminhão, vai... não, uma frota. O cara vai ter essa oportunidade depois? A minha pergunta é essa. Ele joga no Parmeira. Não, vovó, você não tá vitrine, entendendo. Ele pode, ele pode ter uma proposta melhor de equipes até da Europa, não por esse dinheiro, porque... O que os chineses fazem é uma coisa de outro mundo. Eles oferecem um caminhão que acho que nem a Europa hoje oferece. Mas não é isso. É, o que significa assim, o cara quer já garantir agora o seu futuro ou quer tentar esperar, jogar e ver o que vai acontecer? Aí é que tá, cara. O Lucas Lima, você falar em cima de suposições é muito fácil. O problema é você tem que estar na pele do negro. Mas o Giovanni, quando o Duro pode recusar. Com a vozinha da região. Gente, o Giovanni, quando saiu... Quase que foi uma unanimidade. Todos dizendo que esse era o cara que, do time do Santos, que menos faria falta. Isso foi dito. É um bom jogador, não é nenhum perna de pau, ponto. Ele tinha inclusive perdido posição para o Marquinhos Gabriel. Sim. Aí o que aconteceu? Foi embora. A certeza dele hoje é o dinheiro que ele está ganhando lá. Quando ele voltar, se ele vai ter oportunidade num grande time, se o cara vai ser um bom jogador ou não, a gente não sabe. Agora, com certeza, ele vai voltar com menos de 30 anos e com uma sacola não, com menos de... Não, ele é que nem o Bijan falou, volta 23, com 23. Milionário. Vai voltar com 23 anos e com uma sacola cheia de... Mas é volta mal, né, RG? Porque o parâmetro lá é fraco. Mas pra ele, ô, mano... 6 meses é bom. Entendeu? Pra ele, mano, tá tudo certo. Dependendo de onde ele for jogar aqui, velho. O PCC lá do canal dos meninos aí... PCC. Ele falou... É PVC. PVC, que vai jogar o Eric no lugar do Lucas do Barro, viu? Vai jogar... É? Beto Guedes e Eric. Beto Guedes, aí, não, aí ele vai, se ele colocar essa formação, ele vai, claro, optar por um time por muito mais rápido, né? Porque essas informações só passam pro PVC lá e não passam pro Domênico, que é tão palmeirense quanto. E não, é porque por quê? Eu vi no Krog dele aqui. Então, você viu onde? No Krog. Permanece a pergunta. Blog. Se for esse time aí, com o Eric, ele vai optar por um time muito rápido. Ele quer um pressionamento na frente. Não, Gabriel Jesus, que corre, que é uma barbaridade. O Eric corre pra cacete. E do outro lado é o... Beto Guedes. Corre pra cacete. Roger Guedes. Beto Guedes é o cantor. É um time muito rápido no ataque. Você prefere o Barros ou o Eric? Eu iria com o Eric. Eu também, viu? Eu iria. O Barros eu colocaria depois que o jogo já tivesse, de repente, vai, 2-0. Colocar ele certinho, calminho. Um placar mais gente, assim, tranquilo. Já tiver ganhado. Exatamente, porque aí você vai optar, pode ser. Certinho. Agora, tem dois lados, né? Você pode optar também por jogar com o Barros, né? E você tentar uma bola alçada na área, porque ele é grandão e tal. E você optar depois, num segundo tempo, quando os caras estão mais cansados, mete o Eric. Que aí é mais rápido também. Qual né? Um negócio aqui? Eu sou parmeirense, sabe, né? É importante é nóis, hoje. Mas aqui é nós, né? Você é parmeirense? É nós, né? É, então. Você vê, a gente não joga e é líder. Olha, tá falando demais do Palmeiras. Ó, peraí. Nós estamos falando do líder. Palmeiras nem jogou. Olha, o Palmeiras. Duas horas de Palmeiras. Mas é líder, ninguém vê. O Palmeiras tem as duas próximas semanas jogos difícil, muito. Então é aquela semana que precisa dos três pontinhos lá hoje. Tá tremendo já, né, trouxa? Não, tô falando pelo Domênico. Que é isso, Azedão? Não, tô dizendo. É isso, Azedão. Quem que tremer, o Santos vai pegar o líder. É isso aí, então vamos falar do Santos? Vamos falar do melhor. Vamos falar do Santos. Isso aí. Santos do RG. E aí, seu Ben? RG. Santos do Azedão. Não. Isso é errado. Não vem caluniar minha carreira, Azedão, não. Azedão é jornalista. Não é legal isso, só a gente ficar imputando o jornalista. Eu vi o jornalista agora. As pessoas Azedão podem ter uma visão muito errada. Que analisa aqui é o RG, eu só dou uns pisacos. É o Santos dos dois, o Santos do Copete, RG. Santos do Copete. O Copete entrou bem, hein? Valeu, RG, obrigado. Copa o Copete. 3-0. RG, tranquilo, né? Quando joga todo mundo, na Vila ainda não dá errado, né? Não, nada diferente esse jogo do que... Aquilo que eu tinha comentado na sexta-feira. Ia ser um jogo duro contra a Chapecoense, que é carne de pescoço, mas, com todo o respeito, o Santos tinha que impor o seu jogo, o fator jogar em casa, quer dizer, tudo isso tinha que prevalecer, e não poderia perder de forma alguma para a Chapecoense, porque, pô, aí ia ficar desgarrado do jeito que está a classificação aí no brasileiro. Perder 3 pontos em casa para time menor é... Não pode. É, o bicho pega, velho. É complicado para ir buscar depois. Então fez o dever de casa. E muito legal essas três contratações que o Santos fez estarem correspondendo. É, o Yuri, o Copete, o Rodrigão. Pô, é difícil, né? Você, pô, de repente, sei lá, contratar três caras, botar num time de moleque que tá ali entrosadinho, bonitinho, só os 11... E esses três caras entrarem e jogarem bola. Então, estão entrando, estão jogando bola, estão correspondendo, estão fazendo gol. É legal, acho que está no caminho certo. Vambora. Agora vem jogo duro por aí, né? Clássico, Verdão, líder do campeonato. E é isso aí, tinha que ganhar da Chapecoense de qualquer jeito. Porque, sincero e honestamente, contra o Palmeiras, eu não... É difícil um prognóstico. Mesmo, viu? Acho que os dois times estão muito nivelados, estão muito iguais, cara. Olha, só uma coisa, eu queria dar parabéns aí pra Glória Maria. Vai ter reportagem, meu. Meu, tô doido pra virar repórter na Globo. Falei, tá? Hã? Onde é ela? Não, é me disse não, você meu. Pegou o endereço? Do meu dodói, precisava ir pra Jamaica me curar. Legal, deve ser legal esse rolê da Glória. Valeu, Glória. Maria. Ai, você ia levar quem daqui? O Benja, o seu Tobias. Bento, o Tobias. Ah, o Benja deve ter ido já, né? Você foi tem bem. Tem cara que já foi. Você foi bem sábado no Serginho, legal. Você gostou, meu? Eu? Legal, foi obrigado. Foi bem. Eu fui com meus pombos. Obrigado, meu amigo. Remada de pombos, calção. É muito bom isso aí. Muito obrigado, babei tudo na mão aqui, meu. né? Um xarope. Ai, ai, ai. Você quer falar alguma coisa, Narigudo? Tipo, isso é incorporar mesmo, né? Acho que a melhor coisa do programa nesse ano foi a revoada de pombos, cara. Ah, vou falar o quê, cara? Eu vi a cena aqui, eu fiquei meio... Faz de novo aí. Vamos lá de novo. Vem pra cá, Gertrudes. Gertrudes. É a Pumba líder, vamos lá. Pai, eu tô falando, deixa eu tirar aqui. Tirei. Aí, vamos lá. Meu, você não viu isso aí, 5h30 bêbado na balada, meu. É a curtição da galera. Eu tô vendo 5h30 da tarde, já tá engraçado, imagina 5h30 bêbado. E ô, Ben, fala aí. Tô vendo a reportagem aqui do G1, velho. Uau. Em depoimento, o irmão do Bruno lá diz que sabe onde tá enterrada lá a Elisa Samúdio, velho. Ô, né, mano? É, ó. A informação foi confirmada nessa segunda-feira, dia 4, pela Polícia Civil do Piauí. O sobrinho também sabia. Cuidado, hein? O Rodrigo Fernandes, aí, que é o irmão do Bruno, tá preso desde setembro de 2015 por estupro. Cara. Só gente boa aí, só né? Gente boa, olha família, só, hein? Só uma galera do bem. Família legal. Eu tenho família, informação aí, que ela tá enterrada junto com o Mundial do Palmeiras. Cala a boca, esse idiota! Cláudio Azedão! Falta com respeito. Tá viado hoje, Azedão. Falta com respeito com o Palmeiras. Deu no meio da velha, mano. Olha o Azedão, mano. Azedão tá na maldade. Fala dos outros times aí, fica enchendo o saco. Calma. Vai, tomou um chapéu no rolinho na sequência, velho. Ô, vó, agora eu vou falar da Dutra Máquinas, vó. Ô, vó, tá precisando de ferramenta? Vai na Dutra Máquinas, vó. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem pra todo mundo e pra todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley. Ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley é mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais. E também conta com a linha de ferramentas elétricas. Por exemplo, tem furadeiras, serras, marteletes, lixadeiras. Tudo que é profissional exigente gosta da Stanley. É a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. E você ainda encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramáquinas.com.br. E a entrega garantida para todo o Brasil, com parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Estádio 97, tem oferecimento da Esser, construindo com valor, de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Seja bem-vinda, Eliar. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar, seu Bento. Chama aí. Yeah. Wow. Corinthians. Ah, Coringão, Coringão, é hoje, hein, Bento, que o Corinthians pode se tornar líder sem jogar. Oh. E aí, mano? E aí, tudo bem? Bom, o segundo tempo ali passou o carro, né, em 15 minutos, atropelou o Flamengo, o jogo não foi o que condiz o placar, né, mas no segundo tempo desenrolou 1, 2, 3, 4 e lacrou o Romero jogando muita bola, né, Romero que o Benjamin adora, e... Sabe quem apareceu no bid? Alexandre Pato está no bid, hein? Ó. Quiser usar a semana que vem, tá à vontade. Fica à vontade, mano. Apareceu, pode usar no bid, o Pato. Né? Essa desgraça aí. Mas segundo informações italianas, a Lazio estaria interessado no jogador. Que é o Bielsa, né? É o louco Bielsa. Exatamente. Ele é o novo treinador da Lazio e ele teria pedido a contratação do Alexandre Pato. Tomara que Deus aí esteja junto com o Corinthians nessa missão e que o Corinthians consiga empurrar essa tralha pra lá. Mas com relação à partida de ontem, inclusive o quarto gol, Ben. Ó, se o cara descesse no Brasil, RG, naquele momento ali, e visse o gol lá, que o Rodriguinho conduziu a bola em velocidade, tocou pro Romero, que tocou na saída do goleiro e fez o quarto gol, aquilo ali me lembrava ali o Bale tocando pro Cristiano Ronaldo. Aquele lance especificamente, esquece o restante da carreira do cara. Sombra, o Rodriguinho, ele fez uma jogada, que ele correu mesmo, do campo de defesa até o campo de ataque, driblando todo mundo, enfiou uma bola ali na medida, RG. Eu tive que assistir... Milimétrica, pro Romero fazer o quarto gol. Eu tive que assistir 5 vezes, mano, pra acreditar que aquilo tava acontecendo. É. Parecia o Bale tocando pro Cristiano Ronaldo, velho. Mas enfim, como você disse, Bento, quem só vê o placar, vê lá, foi, pô, 4-0, pô, o jogo foi fácil, não foi. O time do Corinthians aí no primeiro tempo foi amassado pelo Flamengo. É mesmo? Teve só 5. Foi. Teve só uma chance do Corinthians, Sombra, muito boa com o Marquinhos Gabriel, que o goleiro do Flamengo pegou muito. O goleiro do Flamengo fez uma boa defesa, mas o restante aí, o jogo inteiro, não só com relação às chances mais claras aí, mas em termos de presença em campo, o Flamengo foi muito mais efetivo que o Corinthians. O Corinthians, ele tava muitas vezes ali tocando a bola ali sem objetividade. Quando tocava e tentava agredir, também não conseguia. O time do Flamengo conseguia interceptar o passe e pegava o Corinthians no contra-ataque. O Cássio jogou muito ontem. Jogou, o Cássio, hein? Pegou bolas ali que eram indefensáveis, mas ele conseguiu fazer a defesa. O cara foi um monstro. Então o Corinthians, sobre ele, foi um time até 12 minutos do segundo tempo e foi outro após 12 minutos do segundo tempo. 12 minutos porque foi ali que o Corinthians abriu o placar ali com o primeiro gol do Romero. Foi uma jogada ali que houve um bate-rebate. Aí na sequência ali o Romero acabou concluindo aí fazendo o primeiro gol do Corinthians. Pouco depois, coisa de 10, 15 minutos depois, o Jorge também, que é um bom lateral esquerdo, ele acabou recuando uma bola ali, o Corinthians pegou um contra-ataque, acabou abrindo o segundo gol ali, aí o Flamengo desistiu. O Flamengo jogou a toalha e aí só deu o Corinthians. O Corinthians começou a massacrar o Flamengo, fez o terceiro e fez o quarto gol. Ainda acho, Sombra, que o placar ele pode ser ilusório. Por mais que o Corinthians tenha vencido e venceu bem, mereceu a vitória, porque... Um jogo, ele é constituído tanto do primeiro até o 90º minuto. Constituído, parabéns, olha. É verdade, porque tem gente que fala, não, o Corinthians só jogou bola nos 10, 15 minutos. Benjamin. Ué, mas é verdade, o primeiro minuto, ele tem tanta importância quanto o 90º. Então o Corinthians, ele, dos 12 minutos do segundo tempo em diante, o Corinthians foi lá e fez por onde mereceu a vitória. Vossa Senhoria vem fazendo uma bela explanação obrigado, a respeito muito obrigado. De vosso time. Muito obrigado. Então o time do Corinthians, Bento, por mais que tenha vencido, e vencido bem o Flamengo, venceu com méritos, o Corinthians, ele precisa de reforços, né? Estão falando até aqui na contratação do Gilberto, aquele lateral direito que vestiu a camisa do Botafogo, do Inter e tudo mais. Ele tá na Fiorentina hoje em dia, mas sinceramente não lembro desse cara, não. Tem 23 Nossa, anos. Também não lembro. Eu acho que é contratar mais do mesmo. Ele até pode vir e jogar bola, por exemplo, aí que o Rodrigão, que o Santos contratou, e o Copete estão jogando, tá certo? Mas uma coisa é você contratar um cara pontual assim quando você tá com o time certinho. Aí você fala, vou inserir o cara nesse contexto aqui, o time tá pronto, o cara vai entrar e vai jogar bola. Agora, para trazer o Gilberto, com todo o respeito ao Gilberto aí, a diretoria do Corinthians deve ter vasculhado o mercado, deve ter visto qualidade nele. Mas eu acho que é mais do mesmo. Para trazer o Gilberto, que tá na Fiorentina, eu prefiro dar uma chance aí pro Léo Príncipe quando o Fagner não puder jogar. Isso aí. Mas enfim, hein, Benjamin? Os caras estão chorando por causa daquele lance do Fagner lá. Vão te catar, velho. Foi nada. Primeiro lance de jogo. Primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim. Muito ruim. O Mano, cara, já falou. Que isso? Que isso? O Benjamin pode discordar. Caramba, velho. Benjamin. Caraca. Não rapaz. Se sinta coagido por ele, Benjamin. Deixa o ponto de vista aí. Nossa. Fala aí, Benjinha. Desculpa, Benjamin. Eu não queria fazer isso. Ainda mais um fim de semana que era pra você estar alegre. Nossa. A Alemanha passou pela Itália. Rapaz. É óbvio, né? Era o que faltava, aquela seleção podre da Itália classificar pra uma final. Que da isso? Mas a gente, seleção isso aí, falou, jogou melhor. Falou de Alemanha até México. Não, eu acho legal. Agora a moda é isso. Jogou melhor. Jogou melhor. Teve mais posse de bola. Muito convite. Chutou mais bola ao gol. E dominou, mas perdeu. Quanto foi o placar? Pênalti. É muito louco isso. Agora a moda é essa. Mas olha, ainda a FIFA não mudou a regra. O que vale é bola, ainda é bola no gol. Mas foi pênalti, não foi bola na rede, foi pênalti. Sei, foi a decisão por pênalti. Mas que a Alemanha massacrou a Itália, não foi isso? Não. Foi o contrário, no jogo inteiro e nos pênaltis os caras decidiram. Eu não falei que massacrou. Agora, seria um absurdo a seleção da Itália com esse futebol horroroso de sempre, né? Horroroso. Não, mas futebol feio, esse futebol feio. Mas quem joga bonito hoje? A Alemanha joga muito mais. Tá de brincadeira, mas acho, meu amigo. Mas a Alemanha joga mais aonde? Jogou mais. Hoje não joga mais. Ainda bem não. Que a Itália tá fora. Espero que a final da Eurocopa seja Alemanha e Portugal pro bem de todos. Em relação ao Corinthians... Mas a semifinal vai ser melhor que a final, né? Alemanha e França? Jogão. Espero que ganhe a Alemanha. Quem passar daí é campeão. Tá comprado. Isso é brincadeira, velho. A Itália é ridículo. Tirando o Buffon, tá comprado. É isso. Buffon, monstro. Não, mas, olha, olha. Agora, uma coisa que não pode é aquele Pelé com dois L's lá. Não pode jogar num. Gente, a Itália vem a jogar o Campeonato futebol, Brasileiro aqui. Não dá. Briga não dá. Com o Chapecoense. Com eu vou em todos os jogos. Agora, deixa eu falar agora pra você. O Corinthians jogou pro segundo tempo, o Corinthians massacrou. A falta do Fagner, eu achei que foi. Eu achei que poderia ter dado ali um cartão, sim. Amarelo no máximo, que expulso, mas eu acho que foi falta e deveria sim. Agora depois, mas também não justifica. O Corinthians fez 1-0, o Flamengo se desmontou. Incrível, hein? Parecia minha bolacha de água e sal quando você põe na água, dissolve. Cara, depois do gol já é. Né? O Romero mesmo jogando muito. Belo comentário. Gente, o Rildo entrou e fez gol. O Rildo? É o Rildo. O Rildo entrou, meteu um voleio, fez gol. O Rildo meteu gol. O Rodriguinho no primeiro tempo não jogou nada. No segundo tempo ele deu uma arrancada, foi pro gol do Romero ou do Guilherme? É, do Romero. Do Romero, meteu a bola pro Romero. Ele saiu o quarto gol. O campo inteiro sozinho. Parecia o Bale. Então, jogou pra caramba. Então, agora em relação a esse Gilberto que o mano falou, eu discordo do mano, discordo. Por quê? Porque não tem mais jogador craque pra você contratar. Pô, o Bufarini é um baita lateral. E o Corinthians é uma prova que nesses últimos anos cansou de contratar jogador que ninguém conhecia e deu certo. E o futebol brasileiro é pra isso hoje, não é pra contratar. A não ser que é uma oportunidade rara, única, que não tem. Tem que trazer esses caras. Mas uma mesmo, coisa, Benja, você olha, trazer uma incógnita dessa que possa dar certo, olha, você tem um time montadinho. Mas o time tá montado. É, ah, o time... mas tá cheio de coadjuvante, né, Benja? Pô, mas o time tem que trazer uns protagonistas não agora. Não tem protagonista. Como não? Lógico não que tem. O time do Tite de 2012, o protagonista era ele. Mas é que tá, Benja. Ó, o Nico Lopes hoje, se ele chegasse, Nico seria Lopes... um protagonista. Eu não acho que Nico Lopes é protagonista. Ah, eu acho que eu não acho. Protagonista é você trouxer o Tevez. Ah, não, mas protagonista é outro nível. Então, mas isso é protagonista. Protagonista, você traz aquele jogador que você olha e fala, caraca. Mas você traz aí o Marco Ruben, é um cara que é protagonista. Não é protagonista, eu não acho protagonista. Eu acho que não tem hoje, não tem no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, um jogador pra você trazer que ele seja protagonista. Que seja protagonista? Você acha que não tem? Não, pra contratar agora, não tem. Ah, não sei, né? Isso, veja bem, acho que não existe jogador. Quando o São Paulo trouxe o Caleri veio pra ser protagonista, tá sendo. Veio. Ué, o Nico Lopes chega hoje no Corinthians, não vem pra ser protagonista? Chega com protagonista. Marco Ruben, não chega o Caleri, pra ser protagonista. O Caleri é um jogador que pra mim ele atingiu muito mais importância agora do que quando ele veio. Imagina, ele era titular do Boca. Ah, mas não quer dizer nada. Ah, lógico que quer, porra, aquele é louco lá que foi pego fumando lá, o Pablo Oswaldo, também era titular. Mas em determinado momento ele jogou muito. Ali era final de carreira. Ser titular desse time do Boca hoje não significa nada pra mim. Não, o Tevez é um caso à parte. O Maicon chegou aqui no São Paulo, não chegou pra ser protagonista. Muito pelo contrário. Mas o Maicon, ele tinha a mesma fama do Caleri, né? Ele se tornou o protagonista. God of Zaga, por favor. Ele o Maicon tornou... chegou pra ser protagonista e não foi. E não foi, então eu não vejo jogador pra ser protagonista. Damião chegou pra ser... Então, Ganso, seu Ganso. Agora, o você Ganso. Não tem o jogador hoje pra ser protagonista. E o Corinthians tá aí, o Corinthians trouxe um monte de jogador que não é pra ser protagonista, estão jogando. Tem uns caras aí no futebol sul-americano, você analisa bem. Você pega um D'Alessandro, você chega no Corinthians, não vem pra ser protagonista. Você tá com 35 anos, gente. Mas é protagonista, 35, Benjamin. Tudo isso já? Sim, o D'Alessandro tá fim de carreira. Ah, é? O Rafael Soja tá... O Rafael Soja é bom jogador, mas não é o... Quando eu digo protagonista, o Ganso hoje, que eu tanto critico, o Ganso hoje é um protagonista do São Paulo. Porque é o cara que decide e tal. O Lucas Lima é um protagonista. Quem é outro? Vai trazer um lateral direito, quer trazer aqui o Daniel Alves ou o Juventus. Não vai vir pro Corinthians. E aquele Maicon que tava na Roma? Tá com quantos anos o Maicon, cara? É protagonista do quê? O Lázaro Ramos é um protagonista. O Corinthians trouxe Ralf e se tornou protagonista. O Corinthians trouxe Jusilei e se tornou protagonista. Trouxe Chicão, trouxe André Santos. Esse próprio time do Corinthians aí, que você vê quem... Às vezes tem aquele que chega pra ser e tem aquele que se forma lá, né? Não. É muito melhor hoje. É, o time que mais contratou sem ser e se tornou foi o Corinthians. O São Paulo contratou o Lugano, que era pra ser um protagonista, e não foi. Não, mas Benja, peraí. O Maicon? Não, o Maicon é um protagonista e ninguém dava nada. Não, mas o Lugano tinha uma situação já definida. O espírito de liderança. Já estava definido. O espírito de liderança. O São Paulo não contratou ele pra jogar todos os jogos. Todo mundo sabia as circunstâncias do Lugano. Já era uma situação definida. Não entra na pilha dessa onda que tem na mídia, viu, Benja? mídia. Que onda de mídia? Ah, os negócios. Fica todo mundo. Parece que os caras ficam tudo aguçado pra falar do Lugano. Aí ele vai jogar mal, ele vai jogar mal. Não, não, não, não. É, não? Tem meio um bode da mídia com relação ao Lugano. Mas eu não tô. Tem. Só um minuto. Não entra na onda, não entra na onda. Eu não tô na onda, você tá ouvindo errado, porque eu não critico o Lugano, eu sou fã do Lugano. Então, não, mas é que ele não veio. Eu não tô criticando ele. É o papel aí que estão falando. É estranho, tem nego chega assim. Ele veio, tá vendo? O Lugano veio? Olha, coisa mais imbecil. É nego chega e fala assim, tá vendo? Ele veio. Não é mais o mesmo, hein? É óbvio que não é mais o mesmo. Já se sabia que... O cara que faz um comentário desse é um idiota. Já se sabia que não seria o mesmo. Então, mas quando o Flamengo contrata o Juan, ninguém fala isso. Ah, mas eu não comento o Flamengo. O Flamengo fica lá no Rio. Pô, mas tá estúpido, hein? Pô, mas tá grosso pra cacete, não deixa terminar de falar. Você fala, ninguém comenta, vou justificar. Comenta o Juan. E o Juan, mas não, eu tô se comparando, seu animal. O Juan é mais velho que o Lugano. Azar e joga não. Menos que o Lugano. Aí, tá vendo? Então chupa Flamengo, o Juan é quem critica o Lugano. Vai, estúpido. Aliás, o Flamengo vai começar agora de novo, né? Agora vamos atrás de técnico de novo. Tava bom até agora, né? Era o que cara. Absurdo. Era o cara, que era o cara. Que absurdo. Você agora vamos cara, atrás do cara, vai. A expulsão do cara foi totalmente injusta. É. Eu também achei. A expulsão do Zé Ricardo foi injusta. Por que foi expulso? Não entendi nada. Porque na hora da falta do Fagner, que o juiz no Weber Roberto Lopes não deu, ele levantou os braços e falou, pô, foi falta. O cara mandou ele embora. Ah, mas esse cara aí, esse cara aí, Sombra, ele é um pavão. Porque eu particularmente gosto de juízes aí que sejam imperceptíveis na O Weber tá muito estrela, esse né? Esse cara aí, RG, estrelinha. Ele acha que ele é o camisa 10 do time. O Weber tá muito estrela. Esse cara, ele não é que ele vai falar com o jogador. Então, já vou chegar nesse ponto. O Weber Roberto, quando ele vai falar com o jogador, ele encara, ele afronta, ele muitas vezes, né? Muitas vezes ele encosta no atleta. Se acha. É, então, Domênico, eu acho que o árbitro, quando ele quer aparecer mais do que o jogador, ele já passa a não ser muito bem quisto por mim. Tá certo? Esse Weber Roberto, ele é muito pavão. Ele, quando vai fazer alguma substituição, ele corre do lado do jogador pra querer aparecer no vídeo, pra falar o Weber tá escoltando o cara. Tá certo? Na hora de dar cartão, ele empina o traseiro aqui, estufa o peito, parece um pavão. É o Cristiano Ronaldo da arbitragem? Cartão, como se fosse. Você olha no telão. Só que pelo menos o Cristiano Ronaldo é bonito. O Weber Roberto é. Ah, se entregou! É verdade. Eu prefiro o Daronco. É um dos árbitros. O Daronco é mais discreto. Ele tem o tríceps. Olha, dá uma loucura. Eu prefiro o Daronco também. Ele já viu o tríceps dele, mano? Tríceps é muito mais discreto. Do Daronco? Ah, mas se fosse assim. Que é isso? Se fosse o árbitro Daronco e se fosse o Domênico apitando, quem ia ter o tríceps melhor? Mas eu não apito. Eu acho que o Domênico podia apitar de sunga. Ó, Aguinaldo. Eu não apito o jogo de futebol. Ó, esse Weber Roberto, na final, vocês devem ter assistido a final entre Argentina e Chile, da final da Copa América. Ele foi bem na final. Sombra, ele conversou com todos os jogadores em campo. Só faltou pegar o WhatsApp do Messi pra querer, vamos trocar umas pornografias. Só faltou isso. Ah, o Messi não agora tem cara aqui... de que troca pornografia pro WhatsApp. Será? Agora aqui, não existe cara, quem não faça isso. Agora aqui no Brasil... O RG, será? Do atleta, cara. Faz? RG é doente. Você troca pornografia pro WhatsApp, ele véio? Não troca, ele manda e pede outra. Puta conversa assim, nossa. Você manda nudes, RG. A gente não tá fazendo uma afirmação, a gente faz uma pergunta. Não, esquema no Snapchat. Puta pergunta sem sentido. RG, sem usa o Snapchat que some depois. Qual? Snapchat. Você pode mandar a madeira, tranquilo, ela some. Mas o negócio de conversar, de ser teatral... Pra mim, o maior árbitro que eu via pintar até hoje, não tinha ninguém mais teatral e que conversava, foi mais do que ele. Dulcídio Vanderlei Busca. Lembra do Dulcídio? Levantava, gritava. Mas os árbitros, eles eram mais teatrais. O Godoy não era? O Morgado. Morgadinho. Tudo bem, né? Loeblin. Todos eles eram mais espalhafatosos. Mas o Loeblin não era, não. Opa. O Loeblin só perdia a linha quando o Corinthians marcava um gol, que ele queria subir no alambrado com o Marcelinho. Ainda fora tem essa isso, dúvida, velho. Não sei se era Palmeiras ou era Corinthians o dele. Não, ele era palmeirense, roxo. É? Roxo? Depende, quando convinha. Quando convinha. Ô Sombra, só lembrando que hoje ainda vai ter a festa junina do Estádio 97. É mesmo? Pô, é verdade, teremos festa junina no estádio, exatamente. Vai ser legal demais. Vamos falar da BV? Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3337888. 3337888. Acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira! Continuando com as manchetes do estádio, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O placar do Estádio 97 informa... Porra, não aguento mais ouvir essa música. Vai fazer o quê, né? Sempre que alguém joga com a ponte, faz o favor de perder. Ainda mais ela, que adora. Ponte Preta 1, São Paulo 0. Enfim, se estão tirando o pé, eu quero ver quarta-feira. Olha que placar nojento, tá chegando, hein? Asqueroso, de quem não viu o jogo, que não ressaltou no placar o assalto que foi. Absurdo. Absurdo. Pior que foi mesmo. Foi um assalto aquilo. Aquilo foi, olha, uma coisa vexatória. Que foi vexatório. Não, foi mesmo. Pode ser, não. O que que fizeram? O que que fizeram? Tem que fazer a parte podre aqui, jogador é pra nós. O São Paulo fez uma falta, de certa forma, dura. Ah. O árbitro foi lá e deu cartão amarelo. Sim. O jogo recomeça, ele vai, mas sangrou, vermelho. Assim, sangrou vermelho. Ué, mudou de ideia. Ah, viu sangue? Ah, eu vi sangue. Era vermelho, onde eu vi o sangue? Mudou de ideia. Ah, pode ser. O que é isso? Mas será que é na hora? Ele viu sangue, velho? Na cara ali, Sombra, que deve ter passado alguém na televisão. É. Ele chegou lá e buzinou pro cara. Ele falou que o quarto árbitro avisou ele que foi uma jogada temerária. Mas, ô Sombra, o quarto árbitro, ele tá muito próximo da jogada. Mas ali se ele tivesse que ter acusado alguma coisa, ele teria feito na hora que aconteceu a falta. Aonde? Já foi, tá vendo? Já foi. Mas aí ele deu um amarelo. É, mas depois ele... o jogo já reiniciado... Reiniciou o jogo e ele... vermelho. E ele mudou de ideia. Mudou de ideia. Foi importante. Volta aí, ó. Não, mas o jogo não tinha reiniciado. Volta aí, Maís. Volta aí, Maís. Ele ia reiniciar o jogo, vamos ver. Aí o quarto árbitro chama o cara e ele vai lá e expulsa o jogador. Vamos lá. Aí não tinha... Tava tudo tranquilo aí, né? Pra quem tá assistindo 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá visualizando aí. Tá visualizando, inclusive, as imagens do jogo, Aí ele expulsou. Foi antes. Mas tinha sido antes. Ah, não tem essa imagem. Mas tinha sido antes. Não, mas que o jogador mereceu ser expulso, ele até mereceu porque ele vai de sola no adversário. Mas aí, ó, a forma como ele expulsou foi ridículo. Ah, é desse lance. Peraí, qualquer jogo tem uns 5 lances iguais a esse ou próximos disso. Ah, não, mas... Ninguém dá expulsão direto. Mas, mano, não interessa. O cara deu o amarelo, depois ele mudou de ideia e ele vai dar amarelo. Vermelho. Olha, o próprio Sálvio Espínola, de quem eu não sou fã nem um pouco... Isso que hora que foi? Comentou no primeiro tempo? Foi no primeiro, 7 minutos do primeiro tempo. Caraca, velho. Ele deu amarelo com 8 e expulsou com 10. É ridículo. O próprio Sálvio disse que cabe até anulação do jogo por causa dessa bobagem aí. Aí não vou dizer nem o próprio Sálvio Espínola, que hoje é comentarista de arbitragem na ESPN. Pode ir, falou que cabe até anulação de jogo. Mas a direção de São Paulo já foi na CBF. São Paulo foi lá, né, protestar. É, mas isso não vai rolar. São Paulo, claro, os caras não vão anular. O São Paulo não reclama da expulsão do Matheus Reis. O São Paulo reclama de uma cotovelada que aconteceu aqui, talvez, na mesma lateral do campo, um pouco depois, e o árbitro não usou o mesmo critério. Não usou o mesmo critério. Essa é a reclamação principal da direção de São Paulo. No segundo tempo, aí foi um erro de bandeira clamoroso. O Carleck, ele, a bola e o goleiro. É, tudo bem, São Paulo, eu nem esperava que jogasse bem, jogo todo remendado, time todo remendado, mas não interessa se vai jogando bem, e a Ponte também não jogou melhor que o São Paulo, olha, a Ponte estranha, viu? Qual nota do jogo você daria? O jogo nota 5, viu, Domingo? Jogo fraco, não foi nada do outro mundo, São Paulo não jogou bem, a Ponte também não jogou bem, a Ponte mal teve chance de gol, foi aquela nessa rebatida aí do Denis, que o cara fez o gol, como você pode observar, e foi isso aí. Mas, cara, não tem essa. Não tem essa. Uma bobagem do árbitro. Esse cara tem que ser afastado. E um cara não pode apitar. Não pode apitar. É ridículo. O Denis também tem tanto lugar pra espalmar, espalma pra frente. É, ele fez até uma boa defesa no primeiro lance. Todos estão espalmando pra frente, viu? A maioria, viu? Ah, o Vanderlei, igual o Muralha ontem. Todos. Se você observar os jogos, todos, a maioria espalmando pra frente. Ó, Domênio, podia ser até que com o time completo, depois perdesse, etc e tal. Mas, ó, é puta de uma bananada que o cara fez, hein? Ridículo, cara. O cara foi ridículo. Mas isso aí. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. O estádio que tem o oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, presta atenção. Quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? Sabe ou não? Eu vou te falar. A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia. Você não ouviu errado, não. É isso aí. Tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E tem mais. A exclusiva proteção 24 horas. Aí você pergunta, ô Benjamin, o que significa isso? Vou te falar, calma. Significa que em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, você vai poder chamar um técnico da Eliar que vai até você. Demais, né? Pô, isso é fantástico. Então saiba mais em eliar.com.br. Eliar. É a recomendada pelos especialistas em bateria. É isso aí, baterias, é Eliar! E temos prêmios para você. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também quem disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E ó, quem entrar no ar e falar a frase... O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, ganha uma camisa do Tricolor. E além do mais, ainda tem ingressos, ou melhor, tem vagas na torcida Estádio 97, no maravilhoso camarote único, para São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. RG? Sim? A mídia lá, a imprensa colombiana dizendo que o Atlético tá jogando mal. Ah, mas... Tá jogando se, mal. Se perder esses jogadores aí, você vê a diferença? Vai fazendo, né, velho? A conta chega. É, mas se a imprensa brasileira falar que o São Paulo tá jogando brasileiro, tá jogando mal. Não, mas isso a gente já sabe. Que então, nem, tá jogando mal. Mas não tá nem jogando o time titular, né? São Paulo tá em 10º no Brasileirão. É, eu sei. Vai desfalcado. É, eu sei. Não, é mas até então, quando parou, o favorito era o Nacional, né? É que a diferença é que lá é o titular, né, velho? Se não tivesse parado, era bom pros dois. O São Paulo não tinha toda essa série de contusão e o Nacional não tinha perdido o jogador. Mas falar isso passado tempo é uma coisa, né, Benjo? Lógico. O quê? Essa falar pausa isso... pro São Paulo foi benéfica, que o São Paulo deu azar, porque acabou se contundindo o Ganso e o Kelvin. Então não foi benéfica. Mas é que tá, Benjo, essa pausa pro São Paulo tava dentro do esperado. É igual aquele lutador que tá sendo pressionado, tá no corner ali, tomando pancada de cima e embaixo, aí o juiz vai lá e fala, ó, salvo pelo gongo. Ah. Tá certo? O São Paulo foi pro corner e tá podendo se restabelecer. Agora o Nacional, não sei. É igual a Copa do Brasil do ano passado lá. É, se continua lá do jeito que tava, tava na cara que o Santos ia ganhar do Palmeiras, porque o Santos tava jogando mais. Mas houve a pausa, que o Santos pediu para que os dois jogos fossem depois de um mês, e aí o Palmeiras foi lá e levou. É assim, cara, depois que passou e viu... Difícil, naquele momento eu achei que podia ser até melhor pro São Paulo. Pode ser que o Nacional se supere na Libertadores, né? Ninguém tem bola de cristal pra dizer que não. Mas sim, hoje é um jogo de superação pros dois, porque eles perderam vários jogadores agora, e o São Paulo perdeu por contusão também. Agora hoje o São Paulo também tá perdendo aí o seu principal jogador pra partida e vai saber o que vai acontecer. O Guerra lá, o meio de campo, parece que vai jogar. Reunião, ele vai se reunir com o Alexandre Mito lá. Só que o Palmeiras tá tentando ele de qualquer jeito. Vários times brasileiros parece que querem guerra. É, mas tem umas fontes dizendo que tá forte o negócio no Palestra, viu? Caramba, uma época que já teve jogador chamado Rubem Paz. Agora guerra. É esse aí, eu já disse aqui que eu gostei. Lembra do Rubem Paz? É um ótimo jogador. Eu gosto do Carabina também. Inter, né? No Inter, isso. Foi um bom jogador. Você não era também no Palmeiras ou não? Só no Inter? Hein? O Rubem Paz? Isso é verificável. Foi só no Inter ou jogou no Palmeiras? Não lembro. Eu acho, eu não sei porquê, mas acho que você tem razão, viu, Benjo? Mas o Beisson ali, hein? O cara gosta do Guerra, hein? É com certeza. É bem colocado. Tem um jogador também que era do Santa Cruz. É Carabina. Carabina. Eu gostava também. São jogadores da paz, né? Que pacificamente. Inclusive, parabéns pro jogador do São Paulo ontem pela jogada. Ei, você tá louco? Ele foi pacificamente na bola. Não, não foi pacificamente, não. Você tá louco? Imagina. Olha, carreira de Rubem Paz. Que isso? Não tem Palmeiras, viu, Benja? Não. Também achava, olha, Peñarol, Internacional, Racing de Paris, o Racing da Argentina, Gênua, o Rampla Juniors, nem sabia que existia um time desse. Rampla Juniors. E mais um monte de time sem menor significado. Ele encerrou a carreira no Pirata Juniors. Ó, Pirata. É o time do Barcos. Exatamente. Boa. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar o programa hoje com o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Bora. É, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Antes de ir pro código Sem Parar, deixa eu mandar um abraço pra galera aí. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spark. Quero mandar um abraço pra Flávia, pra Camila, pra Lara, pra Denise, pra Aninha, pra Tauane, pra Ludmilla muito e pro bom. Doutor Arthur, grande corintiano, a galera do atendimento aqui da Exame. Exame com você S, fez hein? O seu teste lá? Não, um abraço pra trazer pro Doutor Arthur, corintiano fanático. Depois de 6 anos ele fez. Um abraço pra olha, tratamento nota 1000. Exame admissional do Benjamin. Tratamento espetacular. Você conseguiu chegar lá, Benjamin? Especial pro Doutor Arthur, também grande corintiano, pra toda a equipe. Não. E o Benja é sempre muito simpático com todos, puxa papo. Né? Imagina a hora que o doutor Arthur chamou ele. Né? Imagina. Doutor Arthur, corintiano doente. É, eu sei. Engraçado. Eu fui lá. Quem não gosta eu de abraço, mandou 508 abraços. Sou eu? Mas é pro pessoal que merece, é diferente. Ah, o ouvinte não merece. Óbvio que não. Foi 12 anos de programa, nunca vi o Benjamin mandar tanto abraço. Eu? Ele não gosta de abraço e manda uma porra hoje, de hoje. Olha, eu vou dizer. Não, mas depois de 16 anos, o Benjamin foi fazer o exame admissional dele. Que vergonha. Ô, Sombra, periga a mangueira do Lava Jato bater na janela, hein? Olha! Esse RH da rádio é muito condescendente. É. Alô? Alô? Ele tá amparado pela lei, velho. Alô? Tem a lei do judeu. É. Não quer falar. Acho que não quer falar. Vamos lá. Vai, um abraço tá também pro Renan. Lembra do Renan Marçal? Que é nosso amigo do Menino do Rio, que foi ver a gente no resort? Menino do Rio. Sim, grande, um abraço pro Renan, que tá ouvindo a gente. Grande olha, Renan. Olha, Paraguai, ouvindo a gente pelo aplicativo, ó. Grande Renan, um beijo pra você, irmão. É nóis. Grande Renan. Tamo Renan. Junto. Renan, até ganhou a camisa do mano, pô. É. Opa, Renanzinho é parceiro. É, gente boa. Ô, Renan. Alô. Alô. Quem fala? É o Bruno. Ô, Bruno, tudo bom? Beleza. Beleza, é Bruno do quê? Bruno Pereira Macedo. Pereira Macedo. Ô, RG. Sim. Quantos anos tem, ô, Bruno? 22. Dois patinhas, RG, como é que fica? Antes do RG mandar um abraço pra ele, deixa só... Muito bom, faculdade, garoto. Mandar um abraço pra uma galera aqui especial. Tá marido agora, vai. É rapidinho, vai mandar um abraço. Pro Bruno, pro Thiago, pro Silvio, pro Júlio César, pro Paulo, pro Ricardo, pro Coruja, pro Andrezão. Qual que é a faculdade, garoto? Pra Paula, é isso aí, pro Osmar, pro Osvaldo. Chega, Maguila. Peraí, pro Tonico. Putinho. Um abraço, tá mandando Dinho, abraço pra todo mundo. Quero mandar um abraço também pro GG. Daqui a pouco, Daqui a pouco Laura Biller. Um beijo pra Laura, um abraço especial pro Benjamin. Vai pro inferno, Benjamin. Falta só um pouquinho. Um abraço pro Marcelo. Um abraço pro João Antônio. Muito bom, garoto. Um abraço pro Paulo César. Qual faculdade? Hã? Qual faculdade? Peraí que eu tô indo pra outra série agora. Mandei pro Marcelo. Bom. Ô, velhinho. Não, falta aí, gente. Peraí. Um abraço especial. Posso continuar? Não. Último abraço pro Carlos Humberto Jesus, meu truto. Meu parceiro. RG 2.2, ouvindo. Se continuar assim, vai ter que começar o programa mais cedo. Sensacional. Porque, olha, vai ser difícil. Sensacional. Nota 10. Vai ter que começar que mais é cedo, velho. Sensacional. Olha. E qual que é o bairro se a aí, moda velho, pega... É... Jordanópolis. Jordanópolis. Ah, o quê? B... C... Se é o que eu conheço, é ali perto da Anhanguera. A Anhanguera? Ou tem outro. Ou, não, peraí, tem um na Anhanguera e tem um em São Bernardo. Peraí. Achou outro já. São Bernardo. Ué, tem dois. Ué. São Bernardo do Campo. Acertei. Segunda. São Bernardo é um cão que a gente não vê, né? É, não é muito tem mais, né? Tem, é, tem mais. Aqui é no Brasil mesmo. É difícil. É muito calor. E o bicho é bonzinho, não. É caro quanto? Caro quanto? Quanto é que é o filhote de São Bernardo? Ah, deve ser uns 5 conto? Mais? 5 conto você vai pagar um filhote de labrador, mano. Um filhote de Domênico custa quanto? Você tá louco? 5 pau, um filhote de labrador? É, um peixe de gripe, Paquito. Só se ele vem com as patas com ouro e diamante. Não, pelo contrário. Você vai aí num canil especializado, velho. É esse preço, Pedro. Ah, olha aqui, ó. Estão super faturando pra você. Ah, não, pra mim não. Vendo eu aqui, só ó. Adoto vira-lata, velho. Um pau e meio. Filhão de São Bernardo. Pau e meio, você tá louco. Aí, Paquitão. Não, mas isso daí não tem pedigree, não. Isso daí não vem com barrilzinho Paquitão. No pescoço. Barrilzinho. Que é que esse barrilzinho vem aqui com o petróleo. São Bernardo, não, São Bernardo Style, ele anda com aquele barrilzinho de madeira no pescoço. Verdade, é verdade. Senão esse não... é o original. É, isso era no frio. Não, então, mas é um cachorro do frio. Pô, aqui é igual o Husky siberiano. Pô, mas aqui você vai botar um barrilzinho do seu Bernardo só se for pra levar água. Você põe com água, mas tem que ter. Eu tive um Husky, ele gostava de ficar deitado em cima das pedras de gelo. É, então, coitado. É um cachorro pro frio, né? Mas eu não compro cachorro, eu adoto. O Zeus foi no sítio, né, querido? Perdeu, não foi isso? Nem conta, velho. Nem conta. É. Né? Sempre o RG vem com as coisas ruins. O Sombra quer lembrar um momento legal, aí vem o RG com aquela carga negativa dele. Pra jogar. E parabéns pra Renata Landucci, aniversário dela hoje. Beijo pra ela. Nós estamos falando de cachorro? Que tem a torneira? Não, é porque ela tá ouvindo o programa, assim, ela mandou um WhatsApp agora. Ah, então um beijo pra Renata. Eu não tava prestando atenção, desculpa. Beijo, Rê. Quando convém. Eu não tava prestando atenção no que vocês estavam falando. Oh, vocês vão ser irmãos no ar, mano. Ah, mas se é um quadro dele que você não presta atenção. Meu! Aí tu viu como ele desvirtua o assunto sério? Olha, se é um quadro dele e você não ouve, o ego dele, meu, tem infarto. Ah, é verdade isso, Sombra. Você tá de maldade. Ô, Sombra, você acha isso? Aqui precisa ter um desfibrilador pro ego do. Eu vou na do Sombra. Não, na minha ninguém vem! Não, nesse sentido, nesse sentido não. Se você acha isso. Essas suas histórias é com o Domênico. Mas você acha isso mesmo? Que Domênico, não tem nada. O que importa é ouvir. Eu não encho o saco. Ouvir, exatamente. Ô, velho, e o time? É o futuro campeão da Libertadores. Corinthians, velho. Como assim? O ano que vem. O ano que vem. Inclusive hoje, o Corinthians aí ofuscou a Independência Americana. Dia 4 de julho de 2012. E aí, Bruno? Ô, Bruno, e aí, cara, quais são as soluções pro tricolor tirar o Nacional da Colômbia aí da frente? Não entendi, desculpa. Ele não entendeu. Ei, ô! Quais são as soluções pro tricolor? Quais são as soluções de escalação, né, pro tricolor passar pelo Nacional? Ah, olha, pro lugar do Ganso vai ser difícil, né, cara? Não tem ninguém, assim, que pode substituir ele à altura. Mas, sei lá, quem pode jogar? O Tur, tem o Cueva. Sabe quem pode jogar? Não, o Cueva não pode jogar, não, velho. O Cueva não pode. Sabe que seria uma boa opção? Tinha que ser corintiano, né? Só podia, né? Mas, ó, complicado, hein? Olha, o São Paulo deve ter o Mena e o Hudson. Provavelmente ele vai adiantar o Carlinhos pra jogar pela ponta esquerda, né? Michel Bastos. É uma opção, né? Deve deslocar o Michel Bastos pro meio, deve colocar numa outra ponta o Ítalo e na frente o Calleri. Não tem muita saída, não. Fazer, né? Muita opção não tem. E o Araújo, não? Ou, mano, ele vai adiantar. Vai o Araújo, mano. Ou ele adianta, Carlinho não dá, não. Cara. Ou ele adianta, se o Hudson joga com o Hudson, o João Schmidt, de volante. Ele adianta o Thiago Mendes, talvez. Permanece com o Michel Bastos na esquerda. E na direita ele vai buscar alguma outra situação. Luiz Araújo. O João Schmidt não faz melhor essa função aí de armar o time do que o Thiago Mendes? Eu acho que o Thiago Mendes ele funciona melhor jogando de segundo volante mesmo. Pegando aquela bola em velocidade da defesa pro ataque. Eu acho que o João Schmidt tem mais qualidade para armar o time. Eu também acho, mas o Balsa, acho que ele conhece mais ainda os caras lá, né, no dia a dia. Acho que ele deve ter uma impressão diferente. Não dá mas pra jogar com o Araújo lá, com esse menino aí? Ele é ousado, viu? Então, põe esse moleque junto com o Calleri na frente. Não sei se ele vai pôr de cara o Araújo. Acho que em caso de necessidade, acho que talvez ele ponha. Ah, eu acho que tem que pôr, Sombra, Morumbi inflamado, velho, torcida a favor. Esse Araújo aí, viu, Bruno? Eu não gosto de ficar me empolgando com jogador, porque jogador você sabe como que é, né? Às vezes joga uma bolinha aqui, outra ali, nego já acha, nossa, vai virar um monstro. Mas das revelações do São Paulo, o Luiz Araújo, pra mim, é a melhor que apareceu nos últimos anos aí. Depois do Lucas Moura. Tem jogado uma partida boa, mas um cara que não vai pra mim no São Paulo é o Michel Bastos. chegou, começou a jogar bem e tal, e depois não tem uma sequência, não consegue fazer uma jogada, não tem confiança, parece. Mas, ô amigão, nos jogos principais de São Paulo na Libertadores, o Michel Bastos apareceu. Apareceu. Ele foi protagonista, assim, junto com o Ganso, cara. Ah, mas eu não gosto muito do futebol, nem não. Quer levar ele pro Corinthians? Olha, eu gostaria sim, cara. Michel Bastos é bom jogador, mano. Eu também gostaria. Eu deixaria no São Paulo. Quiser, pode mandar, a gente agradece. Se quiser, pode ir pro Santos também. Mesmo mas diante das dificuldades aí. Manda o Pato. Fácil, velho. Michel Bastos pelo Pato hoje. Ô! Oh. Eu embrulho no laço vermelho e largo na porta do Morumbi. Olha, se precisar, eu levo um e busco outro. Mas, ô Sombra, diante da postura que São Paulo tem que ter nessa próxima partida na quarta-feira, é claro, São Paulo tem que jogar com inteligência, também não se expor demais pra não tomar talvez um gol ou dois aqui e a viola ir pro saco. Claro. Mas o São Paulo tem que aproveitar o fato do Morumbi estar lotado, a torcida inflamada, etc e tal, e tentar pressionar logo no começo da partida. Por isso que eu tô falando que seria interessante colocar o Luiz Araújo junto com o Calleri lá na frente, porque se você joga com meio de campo congestionado, só dependendo de bola alçada pro Calleri, é mais fácil você conseguir marcar. Agora, quando você tem um meio de campo aí com jogadores que sejam mais ofensivos aí, inclusive com a chegada desse moleque aí na frente junto com o Calleri, você muda a postura do time. Também porque tudo que o São Paulo não precisa agora, nesse jogo de quarta-feira, é que o Atlético Nacional se sinta à vontade em campo. Agora, eu não sei, posso estar até errado, viu? Mas o Atlético Nacional não é o perfil de time que joga na retranca. Mas joga no contra-ataque. É time de contra-ataque. Ele é rápido, mas não sei se é um time também de retranqueiro. Ele é o perfil do Osório, hein? Porque, ó... Esse time aí foi montado tudo com base no Osório. É time que gosta de atacar, inclusive, quando tá fora de casa. Mas é que tá, Sombraia. Se você parar pra analisar, o jogo que eles fizeram aí nas oitavas de final foi contra o Huracán. Empatou 0-0 lá jogando na Argentina. Argentina, né, Huracán? É. E depois aí no outro jogo das quartas, eles perderam pro Rosário no jogo de ida. Aí reverteram os dois jogos no jogo de volta, aí jogando em casa. Mas eles não ganharam de ninguém. Empatou o primeiro jogo com o Huracán 0-0 e perdeu do fora Rosário. De casa? Isso. A Huracán a gente também não pode chamar de, né, falar assim, olha, é favorito. Não dá, né? Mas o ideal aí... Eles não conseguiram vencer o Huracán. O ideal, o São Paulo tem que fazer a lição de casa, né? Chegar aqui agora e arrebentar o que puder. É, 3, agora... 4, entendeu? Agora, 3, 4, aí, São Paulo conseguir sair com a vitória, tá de bom. Lógico, tá claro. Se ganhar de 6-0, tá bom. Mas eu tô dizendo, se puder fazer 3, 4, meu, quanto mais levar pra lá, melhor, ué. Ô, Bruno, deixa aí o seu palpite. 2-0 sofrido ainda. No finalzinho. 2-0 tá bom, velho. Pode tá ser um 2-0 tá sofrido. Não existe 2-0 sofrido. Lógico, você vai de 1-0 tomando canseira, os caras quase empatando, aí no finalzinho você faz o segundo. Mas se acabar 2-0, tá ótimo. Vale a bola na rede. Levar 2-0 pra lá, tá bom. Eu me lembro o Palmeiras e o... Nesse ano, Libertadores, o Sombra. O Palmeiras e o Rosário aqui. Aqui na casa do Palmeiras teve aí foi um 2-0... Sofrido, velho. Que o Rosário dominou o jogo inteiro. O Palmeiras fez 1-0 e ficou se... Ficou tomando bola, né? No último minuto, o Palmeiras fez o segundo. Isso é aquele 2-0 sofrido. Isso é um 2-0 sofrido. Né? Olha, mas sofrido é a derrota, viu? E quem vai fazer o gol do São Paulo vai ser o Denis, de falta. Não! Já pensou? Meu Deus. Então tá bom, Bruno. Grande abraço pra você. Posso fazer o merchan, Sombra? Pode. Eu quero ir na torcida de estádio 97... Você vai ser muito bem recebido no Camarote Único. O ponto de encontro é às 6:30 PM. Tem que estar até às 6:30 PM, Bá? Sim, 6:30. Até às 6:30 PM, na rua Curumins, número 5. Curumins, número 5, tá bom? É uma travessa da Marginal Pinheiros. Beleza. Beleza? E só a Hiro me ajuda a ser o novo herói tricolor? Opa! Como que é? Repita. A Hiro me ajuda a ser o novo tricolor. O novo herói pro São Paulo. Parabéns, você também ganhou uma camisa do tricolor, você pode retirar a partir de... Dia 7 de julho, tá bom? Até dia 7. Quinta-feira você pode retirar. Posso mandar um abraço? O Benja, ele esgotou o lote de abraços hoje. Eu precisei porque era uma emergência, velho. Aí não pode. É muito chato, cara. Você mandou um monte. Mas eu precisava e foi pro bem da rádio. Manda, velhinho. Não, manda não, um abraço pro senhor. Manda sim. Tchau, você pentelho. Até quarta, abração, um velho. Tchau. Me apresentou aí o programa de vocês, tá? O Leandro. Boa. Tadinho. E mandar um eu amo ela pra minha namorada. Qual o nome dela? Natália. Ah, Natália, hoje, hein? Segundona, hein? Aí vai, né? É, hoje vai. Valeu, cara. Beleza, galera. Obrigado. Abraço, valeu. E quem tá mandando um abraço pro seu Jeová, né? Benjamin. Fala que ele é chato. Ô, rei! Ô, rei! Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. Vamos lá. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida, é pulseira VIP do seu carro. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Foi aniversário de quem? Pô, eu queria agradecer o Jeová, já que você falou do Jeová, cara. Jeová me enviou aí um tag infinito, velho. Eu passo no pedágio, eu vou e volto no Imigrantes 10 vezes, até descer em definitivo. E não paga nada? Não. Eu decoro a cara da pessoa que tá lá. Olha aí, que é isso, Sem Parar, Premium, Extra, Gold, o que é isso? É pra personalidade. Bacana, só? É. E o Benja não tem. Você tem e o Benja não tem? Não tem, mas o Benja quando quiser empresta o meu para-brisa pra ele. O Benja podia aquele Sem Parar de helicóptero, né? É quando ele quiser empresta o meu para-brisa, ele gruda na frente do vidro. Suiu? Quer, Benjamin, meu tag? Que agora é só um adesivinho assim, ó. É. Alô? Alô? Eu vendi meu carro, quer o meu tag, Benja? Outra vez você vendeu? Meu, você parece jogador de futebol, velho. Esse cara compra um carro, fica 3 meses e troca. Depois reclama, o país tá em crise. Pô, eu nunca vi isso. Mas RG, ele não manda lavar o carro, ele troca. Não, vai trocar por um Cruze, daí. É mais ou menos. Ah, RG, foi esperto. Aí sim, RG. Tá bonitão, hein? Tentador, né? Ah, não sei, o RG tá com cara de S10, viu, Sombra? Também. Essa 2017 que é bonita, não? Eu já tive S10, por isso que eu vou pro Cruze agora. Ah, você vai mudar. Ô, velho, o nome completo? Ciro Silva Mendes. Ciro Silva Mendes. Isso. E... é do Ciro aqui da rádio. Engenheiro, nosso engenheiro Ciro, O Ciro. Ele só vem quando dá pista aqui. O Ciro Riscala? Quando o Ciro aparece, porque deu um problema. Pô, o Ciro é gente boa pra caramba. O bicho sumiu. Não vejo mais ele. O Ciro vive no mundo de Disney atualmente. Ele foi morar nos Estados Unidos? Não. Eu te falo. Ô, velho, oi, quantos anos? 22. Dois patinhos de novo, velho. De quem era aquela música? Bom. Hey! Oh! Hey! Lembrei. Do Fábio Júnior. Qual é? Lembra? Você imagina o Fábio Júnior cantando Hey Ho? Não. Fábio Júnior, com o nome dele, vai. Fala de novo. O Mano tá bom. A música do Fábio Júnior com o nome do ouvinte, vai. Qual que é o nome do ouvinte? Ciro, vai, rápido. Uma nota. Quando Ciro, o mundo e o ser humano. Trocadilho, nota 10. Ah, mas se não, eu vou pedir muito. Não, mas não foi porque você, fui eu. Ah, foi. Sensacional, RG. Velho aí, qual que é o mais uma, eu vou pedir música. Jardim das Oliveiras, Benjinha. Oliveira. É o que você falou? Eu que eu conheço. Pera aí. Viu? Você teve no Monte das Oliveiras. Brasil, amigo. Jerusalém, lugar maravilhoso. Hã? Em Jerusalém, maravilhoso. O que você falou, amigo? Jardim das Oliveiras, Benjinha. Jardim das Oliveiras. Bom, tem 500. Tem e Oliveira zona... da Azeitona. Tem na Zona Leste. É. Zona Leste tem um. Azeitona que é um horror. Em Santo André também tem um. Benjamin trouxe tanta terra de lá, velho. E tá em Paulista, Benjinha. Nossa, falei, Zona Leste. Bom, o lugar é bonito, viu? Ei. Monte das Oliveiras é bonito. Benjinha trouxe tanta terra de lá de recordação que estão atrás dele. É bonito. Fala, meu. Vale a pena conhecer Jesus. Você acha que tem uma energia diferente porque você se sentiu influenciado psicologicamente ou realmente... É o lugar com pensa a, bem. É o lugar com a energia mais incrível que eu fui na vida em Jerusalém. Mas você não acha que isso pode ser uma influência psicológica? Não. Não? É incrível. Psicológico. É incrível. Tem se tudo tem um lugar, psicológico. Pode falar, se tem um lugar que as pessoas, se tiverem oportunidade de conhecer Jerusalém, é incrível. Mais que Arena Corinthians? É incrível. Até porque... O que porque... mais que Arena Corinthians? Para, Benjamin. Quando... Benjamin não, mano. Até porque quando você chega, quando você vai em Jerusalém, você lembra também de tudo que você estudou nas suas aulas de história. É um lugar lindo, é maravilhoso. Você quem fez tiver... catecismo, não fez? Não fiz catecismo, né? E é o berço das quatro religiões. Então você lá, vai lá, tem pra todos os gostos. Mas você era católico? Como você depois foi batizado judeu? Eu nunca fui católico, mas eu respeito todas as religiões. Primeira comunhão você não fez? Eu diferente do senhor, eu respeito todas as religiões. Quem aqui está desrespeitando qualquer religião? Eu não faço nenhuma distinção. Quem? Até porque já expliquei pra você, a melhor religião que tem... É a pessoa ter caráter e fazer olha o bem. Olha quem tá falando de respeito à religião. Eu acredito em espíritos e ele tira um barato de mim. Eu não tiro os baratos. Tira o barato, não tira barato. Assim, tira. Não tiro o barato, não. Benjamin ou ecumênico? Eu não tiro barato, não. Eu respeito todos os os créditos e respeito até quem também não acredita. O cara que é ateu também merece respeito, porque o cara não é obrigado a acreditar em nada, certo? É verdade. Então eu respeito todo mundo. Ecumênico gato? Aí foi legal, porque assim, tipo, ecumênico domênico, né? Mas não quer acreditar, não acredita, mas depois não fala na hora do aperto. Ai, meu Deus. Mas quem é ateu não fala isso? Ah, fala assim, o Patrício. Fala assim. Fala isso. Por onde anda a Patrícia, hein? Patrícia tá aí. Sumiu? Não. Patrícia tá numa maré de azar, velho. Não sumiu, não. Tá com, qual o negócio dele agora? Ah, ele tá aí tocando a vida, velho. Patrícia tá aí tocando restaurante? Tá vendendo olha soluções aí, contra brother. O Zika vírus. Tricolor. Tricolor. Diz que aí, ele tem a cura do Zika. Soluções pro Zika. Diz que tá vendendo agora aí. Solução contra o Zika. Aí, Sombra, queria garantir já, hein? Pô, se ele tinha solução pra... Garantir o quê, velho? Se ele tinha solução pra as mulheres que queriam voltar a ser virgem, lembra? Quando ele fez o Virgin Again? Virgin Again. Você acredita nisso, cara? Como que alguém pode fazer isso, né? Pode. Vendia, hein? Pode. No Brasil, pode. Esse Virgin Again... vendia água do Rio Jordão? Vendia água do Rio Jordão. O Patrício inventou o Virgin Again. Mas o Virgin Again era feito com cloro de sapateiro, isca, você viu? Isca pra pescar mais peixe. Perfume pra atrair mulher ou homem. O Patrício é um gênio. Viveiro, isso é que ele parou com camarão. Mas a água do Rio Jordão, você viu a história? Eu falei pra ele, falei, isso é um calhorda. Ele falou, imagina por quê. Foi água do Rio Jordão, Patrícia. Vendia sei lá quantos mil pingentes aí que ele vendia. Ele pegou e falou, não, mas pera lá. Eu trouxe a água do Rio Jordão. Ele falou, eu trouxe um copo de 250 ml de água e diluí mil litros. E isso, fez de pingente. Isso também é uma verdade. Isso é uma verdade. Ô, Ciro, ó. Então vamos quer garantir a sua participação na torcida Estádio 97? Isso aí, Sombra. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Parabéns, conseguiu tua vaga. Vai estar lá assistindo o jogo no Morumbi na quarta-feira. No camarote único, maravilhoso, lá feliz, do Marcelo, hein? Neves. Ficou feliz? Aê, muito. Música pra quem tá feliz. Hey! Oh! Hey! Oh! Chega. Muito bem. Volta, Tricolor. Ô, Ciro! Ô, Tom! E aí, rapaz, eu tava lendo aí hoje que, inclusive, o nosso amigo Jeová, que acompanha o Campeonato Colombiano, disse que o Atlético Nacional vinha jogando muito mal no Campeonato Colombiano, né? Então, parece que essa parada aí da Libertadores não foi boa pra ninguém, nem pra eles, nem pro São Paulo. Qual que você acha que vai ser a tônica desse jogo na quarta-feira? O Atlético Nacional vai se abrir, vai tentar fazer gol ou vai ficar retrancadinho? Ah, Sombra! Eu acho que o Atlético, pela perda que ele teve, eu acho que ele não vai se abrir muito fora de casa, não. Acho que eles vão jogar recuado um pouco. E o São Paulo tem que ir pra cima. Não tem outra coisa. Tem que fazer o placar em casa. É verdade, é verdade. E você escalaria como aí, sem ter o Ganso e o Kelvin? Ah, eu tenho que ir com eles, não tem jeito, né? Aí, Mena... Vai o Rodrigo Caio, Maicon e o Bruno. Aí coloca o Thiago Mendes e o Hudson. Sim. O João Schmidt, Michel Bastos, o Ítalo e Calério. Ítalo e Calério? O Mano preferia o Luiz Araújo do que o Ítalo. Ah, não. Deixa o Ítalo mesmo. É louco, deixa esse Ítalo o Luiz aí, Araújo pro segundo tempo. Esse Ítalo aí, do jeito que ele tá zicado, mano, é capaz dele entrar ainda e fazer um gol contra. O Ítalo? Zicado? Cara, mano. Por que zicado? Ah, ele fez uma partida no Morumbi aí que eu vi que foi tenebrosa, assombrar a torcida do São Paulo. É comum, aquele Daniel, como é que anda lá? Não tá na reserva lá, mano. Tá na reserva, cara. Talvez seria uma opção também pra esse meio campo aí também, né? É. Melhor que improvisar o Carlinhos ali também. Colocar o Carlinhos pra jogar na esquerda ali. Não, o Carlinhos não dá, não. Nossa senhora. Ah, mas melhor que Matheus Reis, é? Eu juro pra você. Ah, é. Nenhum é. Nem outro, né, velho? Não. Sim. Não. Quantos partidos esse Ítalo fez pelo São Paulo? O Ítalo? É. Sei lá, deve ter feito umas 5, 6, 7, sei lá. Já tudo isso? Já. Opa. Ô, mano. Oi. Matheus Reis. Esse moleque aí também. O São Paulo se livrou do Reinaldo. Mas esse menino Matheus Reis, tá certo. Tem que dar chance pro moleque é novo e tal. Sim. Mas não vai longe, não. É, também é. Agora eu posso fazer uma pergunta pro... Fala, senhor! Tudo bem, senhor? Eu tô ouvindo atentamente, até porque é meu último ano, né? E a gente vai... É bom ouvir, vai mais... Vai parar, senhor velho? Não. Vai parar? É, claro que é. Não é, não. Então eu mudei de ideia agora. Não mudou, não. Eu mudei de ideia agora, eu não vou parar mais. Mas vai parar ou não vai parar? Mas por que você vai? Eu quero deixar a expectativa. É. As pessoas, vai parar ou não vai? Valorizar, vai parar, exatamente. Valorizar um pouco. Eu combinei com o Benjamin, falei, eu vou falar que eu vou parar. E aí ele grita que não. Isso, exatamente. É uma pergunta, como é que chama o ouvinte aí? Bruno. O Bruno. Ciro, Ciro. Bruno Ciro. Ciro. O Ciro, o Ciro Bruno é o seguinte, o São Paulo joga quarta-feira, o jogo é 15 para as 10, tá certo? É. Tá, então o São Paulo vai jogar no Morumbi, eu me lembro que quando eu comecei, eu joguei muito tempo em Várzea, né? Eu me narrava jogando, a gente jogava em Várzea, eu lembro lá, isso lá no interior de Minas, né? Eu quero saber se você ia jogando. Eu ia fazer uma pergunta pra ele. Eu falava, olha só, tem Silvério no meio sozinho pra tocar. Isso, tocou. Silvério agora pode abrir. Bela, que bola linda pra Silvério. Tocou, vai cruzar na área, ninguém entra. É difícil, porque o jogador faz a jogada bonita e ninguém entra. Mas e a pergunta? Então é uma pergunta rápida. E como eu tava dizendo do Morumbi. Porque o São Paulo começa jogando o primeiro jogo aqui. O São Paulo se dá muito bem em casa. Sim. Diferente de mim, eu tô brigando com a minha mulher já há uns dois dias. Em casa não tá muito bem. Você não tá brigando, você ama? Como não, você mas tá... eu briguei, véio. Quem ama briga. A gente briga exata, porque eu vou usar o micro-ondas e não põe aquele negócio de tampar a comida. E aí voa, espirra. Um beijão, e a minha mulher. Aí vai esquentar macarronada. Isso, é, mas é aquele vermelhão pra todo lado. Molho na parede toda do micro-ondas. A gente fica cansado, às vezes tu não vai ver, não viu, entendeu? E eu costumo, ela pede pra botar um copinho de água junto pra não ressecar o alimento. Coxinha de galinha, como é que parece um tiroteio. Exatamente, aí eu briguei com ela outro dia. Dá um beijo pra minha mulher. Mas o que tem a ver isso com o jogo? Não, eu vou fazer a pergunta. E qual a pergunta? Então, quando começa a primavera? Porque a gente tá no inverno. Tá louco. Quando começa? Vem 20 de setembro. Vem outono. Tem outono ainda? Não, outono não. Já foi. Tem outono, tem inverno. E depois? Tem primavera, quando tem verão. O inverno bom, chega... eu queria só saber, então é setembro? Setembro. Então, tá bom, muito obrigado. Dia 21, dia 21 de setembro. Mas isso 21. Tem nada a ver com o jogo? Hã? Não, não, mas eu não falei que tinha a ver com o jogo. Eu falei que eu tinha uma pergunta. Agora eu aproveitei e encaixei. Você sabe que veio à minha mente agora uma imagem que eu acho que ela não combina. Qual? RG, você consegue imaginar o Benjamin aquecendo comida no micro-ondas? Não. Mas ele já deve olhar para aquilo. Ele já confessou que não liga o fogão. Ele não consegue acender o fogão, velho. Ele fala assim, gente, eu tô com medo de explodir o apartamento. Não, eu vou ser honesto. Duas coisas que eu sei mexer. O micro-ondas eu mexo. Ah, sério? Mexo. Mas quantos anos você fez de curso? Não, eu mexo. Não, mas pera. Mas você mexe em todas as operações do micro-ondas ou só esquentar e... Tá vendo, Gui? Põe o tempo e tchau. É automático, é mais um minuto. É o que eu aperto. Eu nunca apertei um outro. E se precisar 10 minutos pra deixar uma comida ali descongelando, porque... ele vai apertando mais um minuto de 10 em 10. Porque dependendo do que você vai fazer, é complexa a operação do micro-ondas, pra quem não mexe, pô. Muito bem. Olha, melhor assim, evita problema. Então quando a Renata não tá em casa, é um Deus nos acuda, né? Não, é um Deus da empregada nos acuda. No micro-ondas eu mexo, cara. Benjamin é um cara que ainda fala, mãe, acabei. É zoado. Né? Sabe o que não pode acontecer? Totalmente dependente. É alguém ir lá e tirar a tomada do micro-ondas, entendeu? Quer se desconfigurar aquela porra toda aí. Um abraço. Aí, um abraço. Ó, quer ver o bicho pegar a sombra? Coloca uma colher dentro do micro-ondas na hora de esquentar a tua comida. Você tá louco? Esquenta a tua comida, Benjamin, com um garfo. Esquenta mais rápido. É sério? Você tá louco? Vem passar um ferreiro lá. Não, não ferreiro. Faz isso. Eu já me põe um prato de alumínio quando você for esquentar a comida, que esquenta mais rápido. Ah, Ciro, deixa o seu palpite aí. São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. 2-0, tricolor, sombra. 2 ou 3, você falou? 2. 2-0. 2-0. Bom placar. Legal. E o Merchan, sombra? Merchan, faz você o Merchan. Você que tem que fazer, vamos lá. Vai. Só a Hero me garante ser o novo... Não. Olha, eu vou falar uma vez e depois não vou repetir mais o resto do programa, hein? O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. O Hero me ajuda a ser o novo herói de São Paulo. Tá bom, ganhei uma camisa do Tricolor, você retira dia 7 aqui na rádio, tá? E o Bozano, Sombra? O Bozano tem nas drogarias, nos supermercados... Só a Bozano me garante 4 vezes mais proteção e diversão. 3 vezes mais, mas tá ótimo também, porque eu garanto também que garante 4, 5, 10 vezes mais do que qualquer outro, velho. Muito bem, mano. Vem o kit top aí do desodorante Extreme, tá bom? Boa, e agora canta aí. Ei, ho, ei, ho. Vai, só você. Ambulância, mano. Viu como os caras decoraram a letra rapidinho? Os cara... É. É difícil essa aí, hein? Um abraço, Ciro. Falou, Sombra. Queria falar aí também que o RG é demais, hein? Tamo junto, velhinho. Falou. Falou, Bruno. Um abraço. Valeu, irmão. Um abraço. O Domênico foi fazer o número 2, velho. Quem? Dodô. Domênico? Você sentiu lá. Que ele tava meio apertado? Ah, ele tá olhando pra ele, tava sob frio. Ele tá nervoso com o jogo. Não, não é, mano. O Domênico tá com aquela cara que já tá com charuto no beijo, isso aí tem meia hora. Como que é cara de charuto no beijo? Esse contorno. Meio que virando, trancando a perninha assim, ó. Tremo. É, RG, com aquela boca trema. Charuto no beijo. É, velho. É, Benjamin. Você vai ver o beijo, malandro. Quando dá aquela pontadinha. É, quando aparece assim, RG, a ponta acesa. Olha o Domenech, chegou. Segue o jogo, segue bora, o jogo. Dodô, olha, a gente vai continuar com o momento sem parar. Também. O terceiro ouvinte vem aí. Terceiro ouvinte vem no momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. Mais tecnologia. Muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco pra refrescar o calor. Seria, limão, limão, esse cara é um louco. O mano é louco. É, o mano. Alô. É, o mano é louco. Alô. É isso aí, Guilherme. Alô. Alô. Quem é? É o Guilherme. Fala, Guilherme. Tudo bom? Tudo bom, e você? Guilherme do quê? Guilherme Henrique Soares Lázaro. Quantos anos você tem? Lá, Dom Lázaro. Quantos anos? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem é que é a idade do médico, velho. É, mas 3x3, RG. Ah, isso aí deve ser aqueles que gostam de uma frechada, né? Como assim, RG? Guilherme Tell, lembra? Ah, sensacional! Lembra do Guilherme Tell? Guilherme Tell. O flecheiro. Zero. Oh, porra, meu. 2, 10, 0 na sequência? Ia pedir música, velho. É. Meu Deus. Não acabou o programa ainda. É. Não, é igual o jogo. O jogo não acabou ainda. É, pode ser. Você pode emplacar mais uma aí. Tomara que ele tome uma. Ligou o bairro, hein? Bairro é Perdizes. Ah, Perdizes é nós. Eu morei na Paraguaçu. Perdizes no espaço, né? Perdi. Sensacional. Você tá animado ou tá desanimado, velho? Não, tô animado. É que eu tô então, vamos ver se você decorou a letra da música. Vamos lá. Você deixa o saco também do MBJ. Ei! Ei! Cadê a música? Vamos lá. Oh! Ei! Vamos lá, só você, vai. Ah, não foi, ó. Não, de novo, mais uma chance, ó. Isso é demais. Acompanha a batida. Vai, vai, vai. Oh! Hey! Oh! Aê! Aí, garoto. Viu? Não é difícil. O cara tá no trabalho, fica complicado. Complicado o quê? É, aí não, o chefe passa, pronto. Complicado. Ô, oh, velho, e aí, hein? Qual time? O time é o futuro tetracampeão da Libertadores. Olha aí, torcida tricolor animada, hein, cara? Vi muita animação, hein? Hã? Não vi, não. Ah, tão ligando. Não, tão ligando, mas ele não tava animado. Ah, ele assim. Tá no trabalho. Fez um re-ro aí, meu. Você tá no trabalho? A animação deixa pra quarta-feira no estádio. Ah, tá bom. Mas você tá no trabalho agora? Já animado assim. Tô no trabalho agora. O que você faz aí? Eu sou advogado. Advogado? Advogado. Mas qual a especialidade? É. Contratos. Putz, isso é chato, hein? Nossa, velho. Tem que tomar cuidado, velho, porque se você passar pro cliente, aí o contrato você fala, não, pode assinar. Aí o cara assina e se ferra, né, velho? O contrato é um negócio muito sério, cara. Já aconteceu um problema desse? Você dá o aval pro contrato e dá problema? Não, aqui tudo dá certo. Ah, duvido. Ah, você nunca analisou um contrato bêbado assim? Por exemplo, sábado à noite você dá uma pincelada, você fala, pode ir assim mesmo que tá bom. Aí o cara vai lá e quebra a cara. Não, aqui não. Ah, não. Mas você é o cara ou é advogado júnior? Como é que é o esquema aí? Ah, aqui eu sou pleno. É pleno? Olha, RG mostrando entendimento sobre o segmento. Ô, amigão, você já pegou algum contrato de famoso pra fazer? Aqui já. Eu trabalho numa empresa, na verdade. Ah, e qual foi o famoso que você já fez o contrato? Não precisa falar do que foi. Não dá pra falar. Não, é sigiloso? Lógico. Mas você já fez contratos no Benjamin? Se o cara falar, ele perde o emprego. Perde nada, perde empolgado. Não, isso aí tem que ter ética. Imagina. Não, vamos falar tricolor, ferro, é mais fácil aí. Não ferra o cara, meu. Mas o cara era jogador ou era artista? Não ferra o cara. Não fala, amigão. O cara é advogado. Já pegamos dos dois, já. Olha lá. O cara vai soltando aos poucos. É, né? Deixa aí. Tá bem. O jogador era de São Paulo? Tricolor, hein? E de locutor de rádio, você nunca fez? Não, eu já. Não. Você já fez alguém? Ah, Aguinaldo, você já fez contrário do locutor de rádio? Ele atuou na vara. E eu. Na vara civil. Ah, é? E eu montei. Eu montei todo o contrato, eu montei na vara, Silvio. É. Eu fiz tudo. É mesmo? É, com certeza. E a outra parte, gostou? Ah, pode responder aí, não fique tímida não. É, tá bom, é, não quer responder, mas falou que gostou. Fez assim, né? Ó, ó. Ô, amigo. Ah, peraí, contrato de casamento vocês têm também? Não, eu gosto de ser amante, né? É... Você sabe que tem muita gente que faz contrato de casamento, né, Aguinaldinho? É, mas e diamante, tem? Eu tem, sou amante, menina. Tem. Ganho bem mais coisas, ganho o apartamento dela. Mas, ó, ele pode falar, o Guilherme, não tem o pessoal que faz uns contratos, tipo assim, ó, você é só namorada, você é só amante. Não, aqui não, aqui não, né? Deve ter. Mas é aqui... válido algo assim? Tipo assim, ó, pra mostrar direito que é só namorada. Gente muito não, rica mas... faz contrato de casamento. Faz? É, fazem a coisa, mas, ó, né? A galera tem que tomar cuidado com o termo aí, que muitos juízes aí estão entendendo como se tivesse talvez uma validade de casamento, que é aquele negócio de união estável. Ó, e doutor mano... Daqui a pouco, cara, o cara vai pegar o WhatsApp da mina na balada, o cara vai ter uma união mas, estável. Mas, ó, ô, Guilherme, deixa eu perguntar uma coisa. Olha, por exemplo... o mano tá tanto tempo enrolando a Taizinha que ele já tá esperando. Qualquer sim. assunto ele tem já... É. É. Ele tem. Mas resposta. Eu sou quase casado. Eu sou diga. Casado, não casado. No mas, papel. Por exemplo, o mano, ele já tá há mais de 10 anos com a namorada. Dorme na casa dela, divide você dorme contas. Na casa da tua não. Dorme, sim. Não. Dorme, dorme. Juro claro você que dorme na casa não. da Taizinha? Larga de ser mentiroso. Eu tenho casa. Onde é que você tem casa? Ué, eu durmo na minha casa. Não seja mentiroso agora. Meu, você dorme na casa da Taizinha? Mas ela mora com os pais. Vem daí. Às vezes ele vai chorando no quarto dos pais dela. Tem medo de dormir com a luz apagada? Eu não. Inclusive, eu não gosto de dormir com nada aceso. Ah, é? Nossa, acho que inferno isso. Nem com os seios? Não fala isso pro seu Bento, não. Tem gente que gosta de dormir com a televisão ligada, velho. Eu detesto. Não fala pro seu Bento. Eu também, eu não consigo, não. Nossa, eu detesto. Não fala pro seu Bento isso. O seu Bento sempre gosta de dormir com alguma coisa acesa. Eu adoro dormir com a televisão ligada. É mesmo? Ouvindo notícias, assim. Não consigo, cara. Eu durmo com o berçário ligado. Hã? Os filhos do meu vizinho. Os filhos do Bill. É um filme que rola todo dia lá. Ah, é? É bacana. Ô, Rudy, o seu vizinho incomoda, é isso? Não, se ele incomodar só, ele incomoda o prédio inteiro. Ah, é? O prédio aproveita inteiro, esse ele... momento pra não, se deixar. Não, pelo contrário. Não, você não isso... gosta de choro isso... de criança, né? Não. Ô, mano, de uma, tudo bem, de oito ao mesmo tempo, você começa a repensar a sua vida. Não, mas peraí, ó. Inclusive, o advogado poderia nos auxiliar nesse negócio, porque muitas vezes, depois das 10 da noite... O próprio cachorro do vizinho, ele tem que conter o cachorro de alguma forma, porque o cachorro não pode ficar fazendo barulho, porque tem aquela lei também de boa vizinhança que você não pode, talvez, ali, perturbar o sono do teu vizinho. Claro. Então, o cachorro, ele não pode latir às 10 da noite. Os caras do condomínio mandando mensagem, já. Ou você vai lá e dá um ossinho pra ele, ou fica brincando com ele, pra que ele não lata. Uhum. E criança, quando começa a chorar depois das 8, 10, meia-noite, 1 da manhã? Não, porque... isso não tem nada a ver. Ó, amigão, por exemplo... Tem que ter bom senso. O condomínio pode fazer um abaixo-assinado pra que o cara doe os filhos ou vá morar com isso, mano. Você na condição de vizinho, você tem que ter o bom senso. Eu tenho esse ainda, problema, viu? Pô, mas eu não vou ficar reclamando mas do vizinho. Mas qual a diferença entre um cachorro que late e uma criança que chora? É isso. Eu tô criando uma situação. O mano fez uma pergunta pertinentíssima. Qual a diferença entre um cachorro que late e uma criança que chora? Ambos fazem barulho. Não tentem desqualificar. Vocês são fascistas. Porque para muitos pais, o cachorro tem a mesma importância do filho. Não, mas só um minuto. Tem a mesma importância do filho. Essa é zoeira. Não vamos é zoeira, não. A pergunta é pertinente. Vamos salvar vocês. Pro advogado. O ouvinte ligou para falar de São Paulo. Fala isso. De São Paulo. Vocês estão loucos. Ele é advogado, ele quer falar de São Paulo. Não sei, ele pode falar da lei. Ó, você me agradece, tô salvando vocês. Peraí, eu queria falar um negócio aqui. Rapidinho. O Ganso não joga quarta-feira. Você escalaria quem? Salva ele, Benjamin. Estão de brincadeira. Ouvinte, é coisa rápida. Eu acho assim, é só uma opinião aqui, tá ok? Se a criança passou das 10, ela não quer dormir... Eu sou a favor de você pacificamente dar anestesia geral pra ela. Tá tranquilo, ela dorme 3 dias. Acorda mais relaxada, entendeu? Não, mas é. Vem cá, o cara ligou, ele tá 10 minutos. Ele não vai falar, ele não falou uma palavra. Mas ele vai falar. Eu também acho que o Benjamin tem razão. Não, mas ele até falou de São Paulo. Ele até poderia instruir os nossos ouvintes. No dia que eu perguntei, por exemplo, lá, Sombra, se o anão tem que ir no bebê conforto, no banco de trás. Ah, não é possível. O Benjamin também deu piti aqui, mas é verdade. Não é possível. O ouvinte tá 10 minutos lá, ele ligou pra falar de São Paulo e não falou uma palavra. Então vamos lá, Guilherme, fala do São Paulo. Vocês estão lá. Obrigado, Benjamin. É nóis. Não, então, acho que no lugar do Ganso tinha que jogar o João Schmidt e tinha que jogar o Araújo no lugar do Kelvin, tá? Bem melhor. Boa, que mais? Ah, e pelo amor de Deus, torcer pra uma contusão do Denis aí. Que isso, não pode torcer pro mal do outro. Não, é nada. O Denis vai fechar o gol no título. Ser campeão da Libertadores com o Denis no gol, ninguém nunca mais vai conseguir. Olha, vou te falar uma coisa. Realmente, o Brasil foi campeão do mundo com o Félix. Pô, olha o time tinha... Clodoaldo, meio campo era Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jairzinho na frente, Toscano e Alinho. Foi um brincalhão, né? Foi com Félix e Edivaldo. É brincadeira, hein? Não, mas vem cá. Não, mas assim, não significa que você não possa ser campeão se você não tiver um goleiro muito bom. Porque, RG, você acompanhou a carreira do Félix, Serginho? Né? Sim, Serginho. Era o mais fraco da seleção. Mas era bom. Benja tem razão. Mas era bom goleiro. Nós já fomos campeão com o Ed Carlos também? Também. Mas eu acho que se você ser campeão com o zagueiro Pereba, cara, é mais fácil que com o goleiro Pereba, não é não? Não, sem dúvida. É, realmente é complicado. É que a diferença era a seguinte, né? Era um time que tomava um e fazia 5. Aí é que tá. Se você tem um time com um goleiro ruim, se você tomar um e não conseguir lá na frente resolver, tá morto, tá? Ah, então tá susto. O Caleri faz os 5, então. então tá bom. Se você tiver esse cara lá na frente pra descontar, tá, não tem problema. Acho difícil, né? Olha, o Caleri deve fazer 2 gols, no mínimo 2 gols, nos próximos 2 jogos. Ele vai fazer 3 pra ser o estrangeiro com o maior número de gols no São Paulo na Libertadores. Tá certo, então. Cara, então deixa eu falar as frases aí, Oi. Sombra. Fala. É, o Hero me ajuda a ser um herói para o São Paulo. Opa, beleza, você ganhou uma camisa do Tricolor. Retira aqui dia 7. Torcida Estádio 97. Perfeito, também vai lá na Torcida Estádio 97 no camarote único, parabéns. Boa, e só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção. E diversão. E boa. Diversão. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Boa, ó, como o Ben já me ajudou aí, só vou mandar um abraço pra galera aqui da empresa que eu trabalho, pro Otávio, pro Adriano, pro Roberto, pra todo mundo aqui. Qual o nome da empresa? Ah, é a Telefônica. Ah, você é advogado aí na Telefônica. Mas ainda existe a Telefônica? É a Vivo, né? Ah, bom. Mandar um amo ela pra minha esposa, Fernanda, aí. É, Fernanda, hoje vai ser o dia da ligação, hein? E um abraço pro filho Ricardo aí. Boa. Então falou, cara. Obrigado. Valeu. Ó, você tem que estar na rua Curumins, número 5, até as 6:30 PM. Vão te liberar ou não? Vão, lógico. Vão? E pega um habeas corpus. Beleza, valeu, galera. Valeu. Falou, velhinho. Abraço. Um abraço, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar aqui do Estádio 97. Oh! Agora, mudando um pouco de assunto. Ah, sabe o que eu fiz, velho? Eu tinha umas caixinhas do Sem Parar. Você ainda tinha caixinha do Sem Parar? Ainda tinha caixinha, troquei pelo adesivo. Aí ficou vipão, não ficou? É mais cômodo, né? É legal. Tranquilo, o carro fica bonito. Bacana. O carro fica bonito. O pessoal do Sem Parar sempre mandando bem, né? Porque agora só com um adesivo, um único adesivo, pequenininho ali, fininho. Você não vai se preocupar com moedinha, estacionamento, aquelas cancelas, tickets, esse monte de coisa chata. E mais, hein? Você ainda pode abastecer seu carro, não precisa nem descer dele. Ô, meu, você para o carro, o cara bota... Você tem um problema de se sociabilizar com as pessoas? É, você não quer, você não abre o vidro, você continua lá na sua, aí o cara só sinaliza que tá liberado. O Benji leva um caderninho e uma caneta. E fica... Aí quando ele vai lá com Sem Parar, ele não abre o vidro, ele põe um papel escrito, põe 100. Posso ir? Põe 100. E depois posso ir? Não? Aí o cara tá liberado, aí ele vai embora. Aí vai embora. Quer nem saber. Não tem nada pior do que você tá num shopping e ter que procurar o guichê pra pagar o estacionamento. Nossa. Verdade. Tá bem lembrado, mano. E na estrada, aquela fila com pedágio. Ah, não. Ali você passa fazendo o V da vitória, velho. E sabe ainda o que é melhor, gente? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que você faz pra trocar a sua caixinha pelo adesivo? Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar. E você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem parar, sua vida no seu tempo. Ah, olha, tem festa junina do Estádio 97. Olha aí. Opa. Vamos agora pra festa junina do Estádio 97. Eba, adoro sentir o quentão em mim. Ó, paçoca, soca com tudo. Vamos começar. O Dodô tá subindo, que você sua patroa. Nosso amor é tão lindo e a cama é tão boa. Meu porcão, já cravou a mangueira no meu... no coração, isso. Vamos gostosa, vem nessa quadrilha comigo, vem. Me dá tesão, cueca, samba, canção. Sugadão, sugadão, sugadão, bicho solto é que é bom. Me dá tesão, namorar um pirulão. Vou falar com café pra acompanhar. Olha, Domênica em cima do pão de sebo, como subiu rápido, desce, Domênica. Soca a madeira, vem lá. Soca a madeira, Dodô. Na cama é que o bicho vai pegar. Banho na sauna, pega, pega no furo. Vamos lá, começando a quadrilha do amor. De um lado, Mota, Benjamin Bach. E do outro, os noivos. Eu e a Domênica. Olha só, vocês estão vendo aqui. A Domênica toda trabalhada no branco. Ela pediu um véu maior, mas eu falei, não, vai arrastar todo na quadra. Fica quieta, sua louca. Ela fez o dia da noiva, está toda feliz, cuidou das sobrancelhas, muito gostosa. Vamos começar essa quadrilha então, vamos lá. Meninas, olha a cobra, olha a Naja cabeçuda aqui na minha cara, olha. Ah, é mentira, mas podia ser verdade, hein? Podia, não podia? Olha a ponte da Casa Verde, menina. É verdade, a ponte está aqui, a ponte está normal, a ponte não está quebrada. Todo mundo passando em cima da ponte, bem gostoso. É a quadrilha do amor. Benjamin, olha, desgruda do Mota. Se sou eu? Vamos lá, vai, mãozinha pro alto, vai. Todo mundo com a sunguinha, só tapando a cabeça da pistola. Aquelas tampinhas gostosas, aquela sunguinha que parece um sachê. Olha todo mundo passando bronze na pele, toda a pele suada. É verdade, olha o bronzeamento artificial, é verdade. Aê, tchau, agora que eu vou pro motel. Vambora, Domingo, já tá bom. Eita, muito festa do Menino aí do Aguinaldinho, Aguinaldinho, mas como é que foi a Ana? Foi ótimo. Como é que foi o Domingo de Branco? Foi ótimo, ficou linda. É, a música. O quê? Mas não, ela de branco, toda trabalhada. Eu fiquei nu depois e aí ele ficou jogando biribia nos meus seios. Ó, isso aí é culpa do mano que teve a ideia e do Bernardo Veloso e do Bruno que escreveu. Eu só participei, foi uma brincadeira. Só organizou a quadrilha. E a Naja? A Naja cabeçuda? É, ela mata com um cuspe venenoso. E o eu fiquei feliz porque o Domênico riu o quadro inteiro. Amei. Não, é homenagem a ele. Ô, vó. Oi. Você tem notícia aí do Palmeiras que vai jogar daqui a pouco, vó? Eu tava procurando. O Sombra te salvou, hein, vó? Eu tenho aqui. Não, pode brincar, não tem problema. Eu não liga pra esses idiotas, viu? Fala do campeão. Fala do campeão. Voltar o assunto de futebol aqui, vai. Ô, Lolo, ainda não tem o escalamento oficial? Escalação. É. Mas alguns grog aqui da internet... Grog? Estão dizendo que o Gabriel Jesus vai para a Inter de Milão em janeiro. Que ele tinha acertado, porque a Inter agora vendeu para os otomanos, né? O Real Madrid o falou otomano. Que vai vir... É. O Real Madrid vai vir pesado, hein? É, mas a Inter é... Saiu uma reportagem hoje que o Real Madrid queria o Gabriel de todo jeito. Então. E não vai deixar o Gabriel ir para o Barcelona e oferecer até mais grana que o Barcelona. Mas não tem escalamento, né? Mas, então, a Inter foi vendida por uma parte pros meninos lá. Como é que é? Não sei. Esses meninos que tá comprando todo mundo. Os chineses? Isso. É mesmo? É, a Inter já vendeu a parte, né? E esses meninos queriam levar o Jesus direto pra lá. Eu tenho escalamento do esporte. Escalação. Só. Escalação. Ah, mas do esporte. Não, lembrando que tem o Diego Sono e o Edmilson que jogou no Palmeiras, viu, Lulu? Nossa, esse Edmilson é bizarro. Lulu, esse Edmilson é aquele que jogou no Palmeiras. Junto com o Wagner Love em 2003, na Série B, e depois jogou no Vasco, acho que o ano passado, isso, né? Isso, é isso. Ano passado, ele esse mesmo. Ano aqui, não sei. Ele mesmo. Bom, assim que sai o escalamento, eu peço. Ele não era ruim esse Edmilson, viu? Escalação. Hã? Ele não era ruim, como vocês estão falando, não. Olha, ele jogou aí no meio com São Paulo, vou te falar, bicho. Puta, ruim, hein? Pode não ser ruim, mas foi ruim. Nossa, você também, vou te falar, você tem um prazer em tudo que o Domênio fala, você gosta de divergir o Domênio. Já percebi isso? Eu? É verdade. Eu? Imagina. No fundo, não, você deve até achar que o cara não é mais paixão. Não é, ele faz pra te encher o saco, Domênio. Não, cada um tem um jeito de ver futebol. Nossa. Por exemplo, eu acho que nos padrões do futebol de hoje, que caiu muito, ele não é ruim. Porra. O Edmilson. Veja bem, presta atenção. O Corinthians hoje tem o André lá. Você acha ele ruim? Fraco. Muito fraco. O Edmilson não perde nada pro André. Talvez até melhor. Ele é pior que o Kardec? Ah, então, eu tô falando. Ele é pior que o Kardec? Não, o Kardec ele jogou mais do que o Edmilson, né? Não dá pra comparar. Edmilson jogava com o Wagner Love. O Kardec caiu muito a produtividade dele, né? Mas é melhor, né? Não dá pra falar que é pior que o Edmilson, né? Então, mas você vê mas o Kardec... Mas nos padrões de hoje, o Edmilson eu acho que não é ruim. Nos padrões de hoje, infelizmente. O futebol brasileiro tá uma porcaria, gente. Quem são os nove? Quem são os camisas nove hoje no Brasil? Se você pegar... Tem o cinzeiro do Santa Cruz. É o mesmo nível. Que cinzeiro? O menino lá... É grafite. Grafite. Que cinzeiro. Tem o... eu tô lembrando, né? É o melhorzinho, né? E o Gabriel Jesuíno é o melhor de todos. Estádio Gabriel 97. Jesus. O Gabriel Jesus é o melhor, né? Hoje destaca como o melhor, tudo, né? Sim. O estádio tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também o oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. O estádio, no oferecimento do Extra, você merece ofertas e Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Você merece abrir o placar com o Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E ó, segura o coração, viu? Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo, é jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dá show de bola na TV e ainda tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E aí eu pergunto, o que não pode faltar? Hã? Responde. Não pode faltar cerveja. Você entendeu? Não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço. E não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. E presta atenção nisso aqui, hein? Cerveja Itaipava 350ml, leve 3 por R$ 1,64 a unidade. Cerveja Miller, a lata 350ml, leve 3 por R$ 2,17 a unidade. É isso aí, você merece o Extra Gol, mas lembre-se, sem beber, só com moderação, hein? Olha, o Pato tá sendo reintegrado ao Corinthians, Benjamin, e inclusive já apareceu até no BID, né? Mas você acha que ele vai, de fato, jogar? Eu acho que não. Você acha que fizeram isso só pra, tipo, assim, tem que cumprir aqui? Tem, né? Que fazer. Tem que fazer todas as... tem que tomar todas as medidas. É jogador do Corinthians, né? É jogador do clube. Ele tem que voltar a treinar agora. Puta, mas que ia ser uma bênção, Benjamin, ele ser vendido no Palácio. Eu acho que não. Eu, se fosse o Pato, eu sugeriria. Falar, olha, o Corinthians, 6 meses, eu abro mão do salário, vamos parar por aqui, acabou, tá bom pra todo mundo. É uma economia de uma e 5 pau pro Corinthians. É que conhecendo o Pato, eu não acho que ele vai abrir mão. Eu não duvido nada que ele prefira correr em volta do gramado e ganhar 5 pontos até o final do que jogar. Ele é um cara que passa aquele um descomprometimento tão grande. Ele fez um pouquinho isso aí. Não me surpreenderia, não. De viajar, ele ficou correndo lá, dando mas bola. Eu não acho. Uma coisa, RG, ele ficar ali 2 semanas correndo ao redor do gramado, outra coisa, ele ficar 6 meses. Ainda mais para um jogador aí que fica fora do mercado, como é o caso dele, se o Corinthians tá na cara, que o Corinthians não vai colocá-lo em campo. E até o próprio Roberto tem declarado, não, porque o Cristóvão vai ser consultado, etc e tal. Eu acho que é aquela coisa só pra não tirar meio que a moral do treinador e expor pra mídia que o cara tem moral perante a diretoria também. Mas também eu acho penso que assim. O Cristóvão, RG, ele não vai ser consultado pra absolutamente nada. Também cara. Penso. O Alexandre Pato nunca mais veste a camisa do Corinthians pra entrar em campo. Mas eu acho que muito mais campo, por não. Conta do Pato e não ter essa vontade, entendeu, mano? E ter declarado na última entrevista que ele deu, falando que, pô, ficou magoado com o Corinthians, blá, blá, blá, blá, blá, blá, do que qualquer outra coisa. Então, agora, é claro que vai ser isso. Agora, se eu sou o Pato, eu volto agora, falar, ó, estou à disposição do Cristóvão, preciso umas 3 semanas para entrar em forma. Não, é como? A situação dele, Benji, nossa, é, olha, semanas, é sofazão tranquilo. Se ele voltar a jogar, é na última semana de julho, e olhe lá. Até lá, ele ganha mais 800 pau por mês. Sim. E o empresário dele, a janela lá fora tá aberta, tem tempo de negociar. Vai negociando. E ele, sem fazer chongas, vai meter mais 800 no bolso. Também acho. O sofazão dele tá sossegado. Ah, mas eu acho que pro próprio jogador, Benja, é complicado essa situação. Por mais que ele receba 800 pau por mês, por mais que ele tenha contrato até o final do ano, o cara não quer ficar correndo ao redor do gramado. Não, eu tô falando agora, mês de julho. Sim. Mês de julho. Cara, em vez dele ficar parado em casa ou ir pra uma academia, ele vai lá treinar no Corinthians. Vamos supor, ó, tá à disposição do Cristóvão? Tô à disposição, mas preciso recuperar a forma física. Tem que ir, porque tá recebendo do Corinthians. 3 semanas, ó. É. Ele se apresenta amanhã, certo? Amanhã já é dia 5. Há 2, 3 semanas que ele leva, vai jogar a última semana de julho. Até lá, tá treinando, ainda vai usar as estruturas, vai usar a estrutura do clube. Se amanhã vem uma proposta, aí pro outro clube ele já chega e já joga no dia seguinte. Ah, mas sei lá. Ó, engole... Pros dois tem que ser um negócio bacana, não, Benjamin. Pro Corinthians... Pato é ruim ficar 6 meses parado. Não, não tem negócio bacana mais pro Corinthians, já foi. Não existe negócio bacana. A última coisa... E se a Lazio comprar o Pato? Que a Lazio pagaria? Não vejo sentido. Ficar 6 meses? Não, mas a temporada começa agora lá, Benjamin. Sim, mas pra quê? Pra quê? Pra falar, olha... Tá aqui quanto? 6, 7, 8 milhões de euros? Pra quê? Pro Corinthians hoje se livrar do salário já é uma boa. Ah, é a única. A única coisa que poderia acontecer pro Corinthians é o Pato não vai embora. Se a intenção da Lazio é pegar o Pato de repente, mano, por 3, 4 anos, vai custar esperar mais um pouco? Olha, por tudo que custou o Alexandre Pato, eu sinceramente gostaria muito, RG, que o Corinthians aí deixasse o Pato escanteado no time. E que esses 6 meses que ele tem ainda de contrato com o Corinthians fossem os piores meses da carreira dele, da vida inteira dele. Eu, sinceramente, eu não gosto de torcer contra ninguém. Mas nesse caso aí... Mas nesse caso você gosta. Nesse caso, viu? Que é isso? Que isso? Sabe o que é isso, RG? Que isso? Cheirão de arroz queimado. Eu não sei não, hein, Sobrar, mas acho que vai ficar difícil pra vocês na semifinal da Libertadores quarta-feira. Virou vidente. Ó, você tá louco, velho? Sem o Ganso, não é que vai ficar difícil? Vai ficar muito, mas muito difícil pra vocês. Só pode passar por situações bem mais complicadas, superou. E o nosso time é feito de heróis, assim como o nosso novo patrocinador. Quem, o Hero? O Hero, é isso aí! Já que você puxou o assunto, vou falar um pouquinho do Hero. Boa. O Hero é o melhor aplicativo de segurança digital para o seu smartphone, tablet e computador. Com o Hero, você tem antivírus, backup online, controle dos pais e Wi-Fi seguro. Ou seja, você pode navegar na internet, pagar contas, fazer compras e trocar mensagens sem preocupação. E não se esqueça, você pode ganhar uma camisa oficial do São Paulo. É, uma camisa oficial do São Paulo agora mesmo. Ligando pra gente no 3284-7097 dizendo: o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Você leva uma camisa oficial do Tricolor. Gostou? Ficou curioso para saber mais sobre o Hero? Envie a palavra TRI de Tricolor para o número 77000. É, o número é o 77000 e você vai conhecer tudo sobre esse poderoso aplicativo. Envie a palavra TRI para 77000 e conheça mais sobre o Hero. Boa! É isso aí, o Hero vai salvar o Tricolor. Não tem Ganso, mas tem Hero. Será? Ah, vai! Boa! Olha, vamos lá, tem mensagens através do WhatsApp da Energia. O número é 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número para você mandar a sua mensagem via WhatsApp. E aí, galera do estádio. Aqui é o Adriano Leandro, cobrador do Trolleybus aqui da Penha. Aí, mano, Cristiano Romero agora tá embaçado. Ei, mano. Não tem pra ninguém. Chupa, Domênico. Ai, trouxa. Cristiano Romero é demais, hein? Cristiano Romero, velho. Fanfarrão pra você. Eu já tinha ouvido uma bizarra razão, na época do São Paulo. Mas Cristiano Romero. Olha o bizarrice que alguém queria falar. Cristiano Romero. Bizarrice no nariz de vocês. Olha o que temos que aguentar. Ué, galera, fala, galera. Boa tarde. E aí, mano, Coringão ontem, show de bola, hein? Só não tô gostando, mano, desse Rodriguinho aí no meio campo. Tô achando que poderia estar colocando o Marlone aí no lugar dele. Pode adiantar mais o Bruno Henrique, que chuta bem de fora da área, e colocar o Christian ali como o Pitbull, igual era o Ralf. Mas tá bom, enquanto tá ganhando, tá da hora. Valeu, abraço, Diego da Casa Verde. Valeu. Vai, Corinthians. Mas ele tem razão, concordo com ele. O Rodriguinho ali, por mais que ele tenha feito aquela jogada no quarto gol do Corinthians ali, o cara parecia o Bale, velho. Mas não dá, mano. O Rodriguinho tá osso. Olá, boa noite, galera do estádio. Eu sou o Sérgio aqui do Itaim. E hoje é nóis, Dudu. Hoje é nóis, 2x0 pro Sport. Beleza? E aí, mano? O Campeonato Brasileiro tá complicado, hein, meu? Tá muito fraco. E até o Romero tá fazendo gol, cara. O que tá acontecendo? Falou, abraço, galera. Valeu, abraço. Não acho que tá fraco o campeonato, não. O campeonato acho que tá interessante, tá legal. Tá equilibrado, cara. Aí. O campeonato tá legal, não acho que tá fraco, não. Tá bacana. Boa noite, galera. Aqui é o Eduardo, de Vargem Grande. Cara, eu ouvindo vocês aí falando do Dudu, que recebeu uma proposta miliardária aí, cara. Velho, seleção escambau. Dá as costas pra seleção, meu amigo. Vai ganhar dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Um abraço, vocês são Oda. Olha, tá vendo? É o time do Benjamin ligando aí no WhatsApp da energia. É, acho que foi até ele próprio que saiu aqui. Foi lá fazendo. Aí, pessoal, boa noite. É o Maurício de São Paulo, palmeirense. Eu queria que o Bento comentasse aí o que ele achou da Chama o Bento, rapidinho. Glória Maria, sexta-feira lá na Globo. Tá? Falou, um abraço aí, galera. Peraí, que o seu Bento tá correndo aí. É. Mandamos chamar ele urgente. Só pra responder. Acho que o Bento já tava lá. O Bento já tava lá embaixo na Paulista. E parabéns pra Glória, hein, meu. Peraí. Que profissionalismo, hein, meu. Peraí, vamos chamar o seu Bento. É muito bom trabalhar com o que você gosta. Seu Bento chegou. Chegou. Seu Bento, rapaz no WhatsApp perguntou o que você achou daquela matéria da Glória Maria dando um 2 na Jamaica. Queria saber se alguém tem o endereço, né? Você gostaria de fazer essa matéria também, seu bem? Com certeza. Com certeza. Pô, se aprender sempre é bom. Fala aí, beijo. Agora deixa eu falar, seu bem. Aprender a semana mesmo... toda semana é melhor ainda. Mesmo se a Globo não te pagasse o salário, falava, só tem a viagem pra você ir pra lá. Voltava lá, ficava lá. Ô, Domênico, você deixaria as suas crianças no fim de semana sob os cuidados do seu Bento? Complicado, hein? É complicado, hein? Pode deixar, Dodô. Deixa eu te falar mesmo. Se tiver rede de proteção. Você aguenta 48 horas? Claro. Opa. Se tiver rede de proteção, né, Dodô? Tudo bem. Tem rede de proteção, seu amigo? É pra ele, Dodô. É pra ele. Senão, quem vai cuidar das crianças? É, Dodô. Passa lá na sala depois. Falou. É que as crianças precisam cuidar dele. Valeu, seu Bento. Valeu, obrigado. Abraço, seu Bento. Boa tarde, pessoal do Estádio 97. Meu nome é Eduardo, corintiano. Queria mandar um abraço a todos aí e mandar um chupa Domênico. Boa. E falar que estamos na bota dos porcos, hein? Temos o Riverildo e o Cristiano Romero. Meu cuidado, Deus. Domênico. Vamos ser campeão, hein? Véio. Um abraço. Riverildo, Cristiano Romero. Nossa, mas é verdade, velho. Quase abobrinha que você tá falando esse aí. Esse tipo de vírus você fica espalhando para as pessoas. É o mano vírus. O Romero, cara. O Romero, quando você escuta isso, você não se sente na Espanha? Não é a impressão que você está na Espanha, né? Mas que vocês desdenham o futebol do Romero, tá na cara e tá provado por A mais B que o Romero é o maior nome do futebol paraguaio. Olha só. Esqueci o Gamarra. Comentarista de resultado. Olha só, velho. Pelo amor de Deus. Tá louco, mano, dá um fanfarrão. Tá louco. Romerito é diminutivo perto do futebol que o Romero tem apresentado, cara. O Romero tá jogando fino da bola, velho. Que fino de bola. O Romero tá jogando fino da bola. Doa quem doer. É o artilheiro do Corinthians no ano, cara. O Romero tá poucos gols aí de ultrapassar o Guerreiro, se eu não me engano, 2 gols. O Guerreiro até hoje é o artilheiro da Arena Corinthians. O mais legal foi a torcida do Corinthians saindo ontem da Arena, cantando, você viu? Não. Doutor, eu não me engano, o paraguaio é melhor que o peruano. É mesmo? Foi boa. Ué, galera, de fato, velho. Galera tem e um a touca e a touca que o Bruno Henrique deu no Guerreiro, velho. Que ele ficou sem pai, sem mãe. O Guerreiro nossa, não jogou. Oh, mas o Guerreiro tá louco, hein, cara? O Guerreiro andou em campo, tava nervoso. ainda tomou um cartão amarelo besta, forçando. E não joga domingo, o Flamengo pega o Atlético Mineiro, ele não joga. Forçou, mas ele podia ter sido expulso naquela trombada que ele deu com o menino lá, com o zagueiro do Corinthians. Ele não vem agradando no Flamengo. Não, né? Tá faz ruim, tempo meu, já, tá, né? Ruim, tá feia a coisa. Faz lá. Tempo. E aí, Sombra, beleza? Tudo Roberto bem. Roberto aqui, da Zona Leste. Ô, Sombra, e essa especulação aí que o Ganso pediu pra jogar no Sevilla aí, procede isso? Valeu, chupa, mano. Como você disse... Inferno. É uma especulação, né, cara? Agora, o Ganso tá aí no Tricolor, tá se tratando. Pode ser que chegue aí no meio do... O São Paulo tá tentando renovar com o Ganso. Agora, vamos supor, isso é palpite, vamos supor que agora no meio do ano, acabando o Libertadores, ganhando ou não, vem uma oferta do Sevilha nos moldes do que o São Paulo acha interessante. E o Ganso demonstra que não tem intenção em renovar. Quem sabe se o São Paulo não prefere vender agora, investir num jogador sul-americano... Num meia, pode ser. Cara, o futebol tem dessas coisas mesmo. É fazer o quê? Vai custar caro pro São Paulo, né? O quê? Essa é a renovação do Ganso. O Ganso procurou 3 vezes o São Paulo para renovar na época, o São Paulo não quis. Teve uma proposta da Fiorentina de 13 milhões de euros, o São Paulo falou que não vendia. Né? Fiorentina não, pro Napoli na época. Ah, meu amigo, vai custar caro. A não ser que. Os caras sejam muito legais e prorroguem um contrato, né? Pra na hora de uma possível saída do Ganso, São Paulo pegar uma grana. Coisa que, por exemplo, o Pato não quis fazer e não fará com o Corinthians. É, agora... E por que ele faria o Ganso? Então, acabei de falar, só se não tem jogador... Olha, isso é uma que às vezes fala assim, olha, pode ser, fala, olha, eu não quero que o clube... Não receba nada, quero que o clube tenha uma grana legal. E o Ganso lá. Mas quer saber? Eu falei que eu não sei. Não, você acha que tem? Não, não sei te falar, cara. Eu não sei qual que é a relação o São Paulo do Ganso com a diretoria do São Paulo. Dos 24 sei. Milhões que o São Paulo pagou na contratação do não, Ganso, não pagou. O São Paulo não pagou a totalidade desse valor. Não, pagou, São Paulo pagou 16. 16 ou 17 milhões e o restante foi o investidor. Quer saber, Sobrar, por essa quantia, vale a pena ter o Ganso, mesmo que no final do empréstimo, aí do empréstimo não, no final do contrato do Ganso, ele vai embora se o São Paulo ver nada. O ganho técnico que o São Paulo terá com ele aí nesse um ano, você não traz um jogador que possa suprir aí talvez a ausência do Ganso por esse valor que o São Paulo possa vender, pelo percentual que ele tem. Porque o São Paulo não tem também 100% dos São Paulo direitos. Tem direito a 32%, seria equivalente mais ou menos a 8 milhões de euros. A situação do Lucas Lima no Santos, o percentual que o Santos tem na transação do Lucas Lima, se não me engano, acho que é de 10%. 10%. Então, só por favor, assim, se for para vender, que venda com o capital necessário para pegar um outro jogador aí bom. Tá, mas não vai conseguir, Sombra, porque se o São Paulo vender aí o Ganso, vamos supor, 50 milhões de euros, o São Paulo tendo 30% disso daí, cara... Ah, mas aí dá. Ah, aí daria. Você tá louco, 15 milhões 15, de euros? 15 na mão, velho? 50, não, 50 de euros não vai, mas não que seja 20 não, milhões de euros. Não, também não. Que seja 20 milhões não de tem, euros. Mano. Não, não, mas aí que tá, não, Benjamin. Não, mas não tem. Se for São a quantia Paulo... de 20 milhões de euros, também é uma quantia que o São Paulo não sei se vai conseguir trazer um cara aí do patamar não, mas, do Ganso é. Pra suprir a ausência se, do cara. Se vender o Ganso, entre 10 e 12 milhões de euros, não vende mais que isso. E se tiver essa proposta, tem que vender. Não, São Paulo, você tá louco? Você acha que São Paulo vai pegar quanto no Ganso, rapaz? Então é melhor não vender. Melhor não vender, Benjamin. É o ganho técnico. Porque se o São Paulo for lucrar numa transação 3 milhões de euros, que ano quem São Paulo compra Ganso, com 3 milhões de euros? O Ganso chegou no São Paulo que ano mesmo? 13, eu acho. 2013. São 4 anos de contrato, né? Não, 5. É, vence setembro do ano que vem. Então, mas ele chegou final de 2013, né? Não 2013. A 2012? Acho que sim. Se vence em 17, são 5 anos, 2012. Ok, então tem mais um ano de contrato. Um ano e meio, quase. Vai, um ano e pouquinho. Três meses, vai. Esses 4 anos de contrato, meu, ele jogou 6 meses, velho. Tá louco que ganha técnico. Mas veja, é um cara que joga bola, cara. Quando vem a proposta do Napoli de 3 milhões de euros, é um negócio da China. O Ganso tá jogando. É, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Ganso, em outros momentos que o São Paulo não tava tão bem, o Ganso tava jogando bem. Só que ninguém faz verão com mandurinha mas só. Mas ainda bem que não foi vendido naquela época do Napoli, não. Ainda bem que não. Você tá louco. Já não tinha. É, você tá louco. Naquela gestão, não, vendeu o Ganso? Não, isso é outra coisa agora. O Napoli oferecer 3 milhões de euros na época para um jogador que estava mal era um negócio da China. Mas bem, já... O São Paulo foi macho em não vender. Não, tá certo, você não vai recuperar um jogador, pegar um jogador nem equivalente por merreca, não pega. Mas, por exemplo, vocês estão falando do futebol do Ganso esse ano? O ano passado o Ganso jogou bola também. Não. Tanto é que a quarta posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi muito pelo fato aí, do Ganso ter jogado esse bem. Ano foi melhor, mas não, é melhor. Não estava mal no ano passado. Aí não. É foi melhor, mas não quer dizer que ele tenha jogado mal. Aí ele está melhor esse ano? Ok, vale. Concordo plenamente, mas ano passado ele não estava mal. Os dois grandes períodos da carreira do Ganso. 2010 no Santos e 2016 no São Paulo. Eu acho que esse ano sim. Ano passado... O resto esquece. Mas isso, bola, aí é uma, isso aí é uma guerra. Porque é aquela coisa, às vezes o cara tá tão ansioso de ir embora, sim. Você fala assim, não, se não é pela grana que eu quero, você vai ter que ficar. Então o cara também fica assim, porra, se eu também não renovar agora, com uma condição de repente no ano que vem por uma grana legal. Às vezes é melhor fazer um acordo, porque senão também o cara daqui a um ano passa o trem. O Ganso tá com quantos anos? Olha, não sei. O Ganso tem 26 ou não? 26 ou 27? Acho que um pouquinho mais. Não, hein? Acho que deve ter em torno disso daí. Não, o Ganso é da idade não. O Ganso não é da idade do Neymar, é? Não, ele é um pouquinho mais velho. Ah, o Ganso, o Neymar é mais novo. Mais de 24. Neymar é mais novo. O Ganso deve ter uns 25, 26, no máximo. É, por aí. Acho que é isso. Vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá, Sombra. 26 anos tem um momento. É, isso aí. 26. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção, a proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de virilha de mendigo, velho. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de jaula de tigre. Nossa senhora, você nunca mais vai feder, tá bom? Você vai ficar sempre cheiroso. Forever. Agora, Domênico Gato, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97, dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó, não vacila não, cara, não pangua não. Ó, anota aí. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Anotou essa aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? O cara não é que ele concorre, ele vai ganhar. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. É, show de bola, cara, eu uso todo dia, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, vamos pro telefone, 3284-7097, no oferecimento da Esser, construindo com valor, também de General Motors. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica, vai se apaixonar. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Alô? Oi, alô. Fala. Oi, alô. É, Carlos Renato. Carlos Renato do quê? Carlos Renato Martins Ferreira. Quantos anos, hein, Carlos? 38. 3-8, RG. Hoje? Depende. Se não tiver jeito e bater o dor de barriga ou como o mano diz, charutinho na boca, corre pra trás do Martins, velho. Ah, entendeu? Sensacional! Vai lá e se resolve. Ah, entendi. Trocadilho, nota 9.7. Queria pedir. É, quase. Queria quase. Pedir. É. Tá de quase. Bom humor aí. Quase. Por que bom humor? Tá de bom, ó. Tá dando nota boa pro RG hoje, pô. Ué, mas não tá bom? O RG merece tá 10. Bom, pô. Não foi bom? Não foi bom isso aí? Merece 10 boa, sempre. Boa, RG é nosso. Oi, qual que é o bairro aí? Nós. É Interlagos, Domênio. Interlagos é nós. Eu morei na Sargento Geraldo Santana, conhece? Conheço. Morei lá perto também, Beijinha. Ah, e eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar perto da curva do S. Já comprou ingresso pra Fórmula 1? Puta, a curva do S não tem nada a ver com a Sargento, hein, Beijinha? Nossa, velho, nossa. Você não... O cara não presta atenção, eu peguei e falei o seguinte. Pega o cabelo, Santana, eu falei, que eu não trabalhei perto da curva do S. Ah, tá certo. Então, lá na Jangadeiro. Tá certo, desculpa, conhece tudo, Beijinha, tá certo. Pega o cotovelo, velho. Qual que é o time aí, brother? Pô, o time é São Paulo, Domênico. Tricolor! Ô, o Sombra tá aí, ô? Não, o Sombra tem que resolver um problema e volta daqui uns 20 minutos. Tá certo. Não, rapidinho, preciso fazer os merchan, senão eu perco aí. Então faz aí, faz aí. Faz aí que dá tempo do som pra voltar. Oi, voltei. A torcida estádio 97, som. Boa. Pô, ganhou, cara. Parabéns. Ganhou a vaga. Tá certo. Tem que estar amanhã, até amanhã não, quarta, né? Até 6h30. Tá jóia, estarei lá. Na Rua Curumins, número 5. Me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. O Hiro? Me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Ganhou uma camisa do Tricolor. E, olha, opa. Mas quem você acha que vai ser, além do Hiro, quem você acha que vai ser o herói no, na quarta-feira? Cara, não sei, viu? Acho que se a gente conseguir fazer 1-0 lá numa bola parada, já tá de bom tamanho, meu Sombra. Ó, eu sei que o Ganso faz falta, mas vou te falar, mas um meio de campo que tem ali o Thiago Mendes, o João Schmidt e o Michel Bastos, não é um meio de campo desqualificado. Não, é bom, é bom. Não é desqualificado não, cara. É bom, principalmente se o Balsa, de repente, incentivar os caras a estarem de fora, né? Porque São Paulo não chuta muito e com defesa muito fechada tem que arriscar porque vai ser difícil. É que esse jogo, esses jogos têm um componente psicológico muito grande. Às vezes você tenta jogar, tenta, em duas bolas paradas você vai lá e faz dois gols. É o que eu ia falar, psicológico vai mandar muito nesse jogo, né, cara? Você não pode entrar pilhado, é o tipo do jogo que você não pode entrar pilhado. Se entrar pilhado, puta, você bota tudo a perder. É o tipo do jogo, RG, que inclusive a torcida, que vai fazer a sua parte estando presente... Mas é o tipo do jogo que a torcida não pode ficar quieta numa hora de dificuldade. Não, tem que acreditar a todo momento. Não pode, sabe, quando o estádio tá lotado, mas fica aquele silêncio de cemitério? Não pode. É o famoso jogar pro time, não pra torcida, velho. Exatamente. Você começa a pegar jogador, sabe, tipo, virou moda agora, né? O cara dá uma bica na bola, aí vira pra torcida e fica imitando o Hulk, né? Dizer, porra, joga a bola, velho. Tira normal, não precisa ficar jogando pra torcida. Olha, mas a torcida... Fala aí, Jorge, boa noite. E a torcida tava acompanhando o time, viu? Tava incentivando o tempo todo, né? É, preciso. Tava legal. É, tá certo, boa noite, ouvinte. Fala aí, Jorge, boa noite. Eu sei que estamos falando do São Paulo, né? Mas eu quero passar aqui a escalação do Palmeiras. Saiu finalmente. Você vai dar em primeira mão a escalação, Fred? Escalação do Palmeiras. É de hoje? E o curso? Bruno, Correia, Thiago Heleno, Maurício Ramos e Juninho. Esse time do Palmeiras é o que caiu lá? Henrique, João Vitor, tá Thiago louco. Real, Valdívia, Luan e Obina. Thiago Real? Mas, Domênico! Mas peraí, esse time. Uma escalação que ele tá dando, Domênico? Esse time é de alguns anos atrás. Mas eu não disse que ia dar a escalação de hoje, até porque não saiu ainda, né? Eu não sou mágico, né? Isso é puta do mundo. Tinha que dar uma resposta pro ouvinte dele. Isso é jornalismo. Eu, hein? Você não pode deixar buraco no ar. Ele não mentiu. É verdade, é isso que tá, jornalismo. Em algum momento ele entrou com... Porra, mas pra dar, uma escalação dessa é melhor não dar nada. Fatos são fatos, né? Porra, velho. Você quase derrubou o Domênico da poltrona aqui. Hora que você falou ainda Thiago Heleno, aí o Domênico abriu o sorriso. E Bruno, quando eu falei Bruno, ele quase cuspiu em mim. Nossa, lembra isso aí. Ô, Carlos, quer falar mais alguma coisa do Tricolor? Quer falar de assuntos gerais? Eu queria falar, então, a contusão do Ganso, cara, lamentável, mas assim, não sei se a gente que joga futebol, contusão muscular acontece, né? Poderia ter acontecido no treino, cara. Ele entrou pouco tempo, não viu um esforço, assim, muito grande, desgaste justificado. Aí o pessoal, tem que poupar, não joga nunca. Aí o cara fica sem ritmo e acaba também, quando chega pra decidir, não decide. Fica complicado. Mas você sabe que eu li que é o seguinte, ele realmente tinha uma região de desconforto ali, né? Uhum. Mas a contusão foi em outra área, que não teve a ver com a região que estava com desconforto. Algo totalmente inesperado e que podia acontecer num treino, né? E eu ouço uma galera falando, não, porque não tem que pôr, vai deixar os caras um mês parado. Aí complica, aí não tem jeito. Pô, Sombra, sabe o que eu ia te falar? Fala. Ontem eu tava vendo o árbitro de Flamengo e Corinthians, cara. Eu lembro que você ter falado dele há muitos anos, inclusive eu tava até no Morumbi, num jogo que você acabou indo e comentou. É o cara mais caseiro que existe, hein? Quem que era o árbitro? De ser o Corinthians, é o Weber Roberto Bosco. Ah, eu vou te falar. É o Carequinha, velho. Ah, é caseiro demais. Cara, o Carequinha não é mole, não. O Weber Roberto Lopes, ele protagonizou uma das cenas mais ridículas que eu já vi num jogo de futebol. O São Paulo enfrentava o Cruzeiro em Minas. Lá em Cruzeiro. Certo. Tinha uma falta pro São Paulo cobrar, tava nos descontos. Né? E o Rogério lá preparado pra cobrar. Aí a barreira do Cruzeiro ficava andando pra frente. Aí o árbitro toda hora ia pra cima da barreira falando, ó, volta pra trás senão eu vou dar cartão, volta pra trás senão eu dou cartão. e a barreira andando, e ele brigando com a barreira. Uhum. O que que aconteceu? Ele olhou pro relógio e falou assim, ah, acabou o tempo, não deixou o Rogério cobrar falta e encerrou o jogo. É, acho que eu vi. Você acredita nisso, mano? Não, mas eu acredito. Ele é bizarro, cara. Também acho. Há muitos anos você comentou, falou, meu, acho que você encontrou alguém da diretoria do São Paulo, alguém ligado, falou, meu, presta atenção nesse árbitro, cara. Ele inverte uma falta, vai podando o jogo ali, sabe? E outro que me incomoda nele. Vi, ó, se o time da casa não ganhar, o que precisar, ele inteira. Meu, complicado, o cara é... Esse cara aí, amigão, sabe que é o problema dele? Ele é muito espalhafatoso. É igual aquele goleiro que nunca pega bola nenhuma, mas aquela bola que é fácil, ele vai lá e escompa escanteio se jogando na bola. É aquele típico tiozão do churrasco. O cara faz que aparece sem precisar. Pois é, cara. É, o árbitro, ele precisa ser o mais discreto possível. O árbitro, ele é como se fosse uma amante, RG. Ele não pode ser espalhafatoso, ele não pode chamar atenção. Árbitro tem que ser que nem amante? Não, a postura tem que ser. É, amante na festa do lado do casal. Entendeu? Entendeu? Sim, fica sim. Na boa. A amante, ela tá ali colhendo a informação, ela tá vendo o que tá acontecendo, mas ela não aparece pra mulher do cara. Entendeu? Você já soube de casos em que você tava numa festa e tava ali um casal e a amante presente? Sim. Sério? Sim. Uma vez eu tava num casamento... E um moleque lá que eu conhecia, não vou citar o nome do cara nem da menina, mas o moleque namorava. Eu sabia que ele tava de conchavo com uma mina. Ele levantou uma hora, falou que ia no banheiro lá e foi pegar a mina. E a mulher tá dele brincando. Lá, assim, louco, mano. Opa, acontece aí, gente. Natural. É tão bom ser amante, né? Amandinha. Você é bom, Amandinha? Essa pega a parte boa. Olha, assim. você é malandro, porque você tá nessa pegada aí, tá se dando bem, tá certo. É muito bom. Oi, bem. Oi, Amandinha. Não adianta me mandar mensagem, não. Porque não, não, eu não sou sua. Tá querendo furar o olho do baixinho, ué? Amandinha é comidinha do Sombra. Então, você tá querendo furar a marmita do Shadow, velho? Ô, Basalho, em relação ao amigo pegar a mulher no casamento, no casamento da Cone. A filha do Vitor Corleone, o Sony, vai pegar uma mulher no banheiro, lembra? Da onde nasceu o Vince. Da onde nasce o filho bastardo dele, que é o Eddie Garcia no Poder do Chefão 3. Vince. O Vince. Morreu? Não. Morreu. Não, o cara que... Que pegou? Que pegou? Gente do céu, mas você é bom que nem uma porta. Eu não sou um fã. É o Sony. Quando o Sony ia morrer, era o Sonic, meu. Era o Sony, o filho do ele Vitor nem Corleone. Sabe que, ele nem sabe quem é o Sony. Não, mas não por causa disso. Não, mas não por causa disso. Como você pode garantir que não foi? Como você pode garantir? Mas que não, ele que o cara foi lá dar uma... O Sony foi assassinado porque ele espancou. Eu perguntei se morreu. O cunhado. E ele desdenhou da minha pergunta. Morreu ou não morreu, Barra? Não, mas não por causa disso. É, mas como você pode garantir que não foi por causa disso? E o cara foi dar uma pimbada lá, velho? Mas o Sony morreu, coitado. Mas não por causa disso, ele morreu assassinado no pedágio que ele tinha sido. É, você tá querendo passar pano pro Sony. Ele foi no pedágio, ele não tinha sem parar de assassinar. Tá querendo passar pano pro Sony. É. É, você tá passando pano pro Sony, velho. Ô, Carlos, um abraço pra você, meu. Um abraço, tudo de bom. Posso só concluir os merchans aí? Fiz os dois primeiros antes de cair essa ligação e agora eu vou concluir, pode ser? Pode. Vamos lá, Black & Decker. E Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Parabéns! Boa. Você vai concorrer no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns! Acho que só mais um, então. Recarregar meu bilhete único com mais fácil com Zoom. Não, no momento não estamos com o Zoom, cara. Tá certo. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Esse tá fiado, hein? Vem já. O Ben já liquidou a cota de abraço aí, mas se eu não mandar, eu vou ser um cara frio. Nossa, é muito chato. Queria só mandar um beijo pra ele, então é chato, né, Ben? Eu sei. Muito, rapidinho. Muito, né? Mas você vai me dar razão. Mandar um beijo pra esposa e pros filhos, cara. Elizabeth, Luiz e Arthur, que estão em casa me ouvindo, e é isso aí. Fui breve, não fui, Benjo? Foi breve. Não foi, e beijo pra mulher e pros filhos é legal. É, então aí, tá vendo? Pô, legal, legal. Tem cara legal. Que tá mandando pro tio, pro cunhado, pro genro. Pro padrinho, pro filho de não sei quem. Ah, o problema de mandar pra mulher pros filhos, porque eles não sabem nem se a mulher e os filhos ouvem o programa. Então não adianta mandar. Tua mulher e os filhos ouvem. Tá ouvindo. Minha mulher ouve. E os filhos, estão ouvindo? Estão ouvindo. Da outra vez eu mandei pra eles e ela me cobrou, cara. A mais velhinha me cobrou. Fala, você não mandou um abraço pra mim e tal, Heloísa e Arthur. Então, porque se a mulher e o filho não ouvem, cara, você não tem que mandar porra nenhuma pra eles. Ouvem sim, né? É lógico. Ah, é ruim, não. É, mas elas estão ouvindo. Todas as vezes elas ouvem aí, tá bom. Tá tranquilo. Tá bom, Sombra, obrigado, viu? Nada, valeu. Valeu. Um abraço a todos aí. Valeu. Quarta-feira estaremos lá no Morumbi. Valeu, valeu, cara. Obrigado. Valeu, Clóvis. RG, sua mulher e seus filhos estão ouvindo o programa? Não. Não? Estão trabalhando. Ah, é mesmo? Essa hora? Até agora? Quase 8 da noite, velho. Que hora você acordou hoje? Quase 8 estão em trânsito. RG, que hora você acordou hoje? Segunda-feira, hoje eu tive que acordar um pouco mais cedo, 11h30. Olha o velho, tá com a vida ganha, RG. Graças a Deus, velho. Caraca, velho. Eu fui dar uma volta, no bairro. Você queria? Mas você, quantos anos você acordou? Meio-dia e meio? Ah, não, eu nunca acordei esse horário, RG. Eu sempre acordei umas 9h30, 10 da manhã. 11h30 nem consigo, mesmo que eu queira acordar meio-dia. Mas você acordava pra empinar pipa na laje? Também. É. O Woody tem cara que acorda uma hora. Eu não consigo acordar meio-dia. Eu acordo 9h30 todo dia. 9h30? É com o vizinho. Você diz que tem sua. Não, sacanagem. Não, não. Você acorda com o vizinho? Não, não. Você tá jogando tudo na conta do vizinho. Não, eu acordo 9h30, Eu acordo 9h30 pra poder aproveitar o dia mais bonito, né? Não, porque eu vou pra academia. Jorge Carmelo agora, hein, velho? Ah, bonitinho. Não, mas é verdade, eu acordo 9h30, 10 horas no máximo. Esse é o estádio, oferecimento do Hero. É, rapaz, você tem que entrar no ar e dizer pra gente aqui, olha, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e você ganha uma camisa do Tricolor. Também oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Oferecimento de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Tem mensagens via WhatsApp. Aí, mano, boa noite. Aqui é o Paulada da Vida Prudente. Boa noite. Queria dizer que, mano, você é o cara mais coerente do Estádio 97. Incrível. Nossa, vai dar qualidade das informações e da coerência dos seus comentários. Valeu. E chupa Dodô. Olha, eu senti que havia um clima de romance. Você viu como é que o cara mandou? O cara mandou, velho. É, o gente gosta do nosso trabalho, mano. Muito, não, do não, seu. Não, muito não, meloso, velho. Tava meloso. Não, tava meloso. Meloso, velho. Você sentiu que o negócio um tava... Aí. Não precisa ser meloso. Tava meloso. Um abraço pra ele que é da Vila Prudente. Mas um abraço também pro Paulada aí dos Gaviões aí também, parceiro sangue bom, gente fina. Paulada. Fala, galera do estádio. Rogério Tuxê aqui de Mauá. Uma pergunta pro Mano e pro Benja aí. Meu, tem um moleque na base lá, o Isaac, que veio do Botafogo, centroavante, matador. Por que, que a gente não pode pôr esse cara pra jogar? Pra defender, tem que jogar o Isaac. Vai, Corinthians, abraço pro meu irmão Henrique. Valeu. O Isaac tem que jogar no Palmeiras. O Palmeiras já tem Moisés, Gabriel Jesus, tem que ter o Isaac. Isaac. Isaac. Hã? O Isaac, mas Josué. Mas eu não conheço esse jogador. Um abraço pro seu Isaac, meu sogro. Você conhece o Isaac, Benja, que é da colônia? Não, conheço o Isaac. Santista Isaac. Meu sogro. Não, Santista Isaac. Eu sou o seu Isaac, Santista doente. É, Santista Isaac. Mas Isaac é mais ou menos como José? Hoje em dia não é mais, viu? Não? Não, hoje Isaac. Em dia não é. Quem, qual o nome mais comum dentro do judaísmo? Ah, não tem hoje. Abraão. Hoje não, não tem mais. Isso é mais coisa. Benjamin. Hoje, Benjamin. Deve ter uma estatística. Ah, consigo. Benjamin, velho. Mudou muito. Antigamente era mais comum dar nomes mais assim. Hoje não, hoje em dia tá tudo até mais. Nome de árvore é Benjamin, velho. Enche o saco. É tudo que você olha é Benjamin. Vinho é Benjamin. Árvore é Benjamin. Olha, porra, é, aquilo de botar na tomada é Benjamin. Benjamin. Não é querer falar, hein? Tudo Benjamin. Enche o saco. Não é querer falar, hein? Mas depois que eu entrei aqui na rádio, como virou moda o nome Benjamin, viu? Olha que... Olha, Gisele... Olha, depois eu que tenho Gisele ego. Gisele Bündchen... Não, mas isso não é... Olha ego. Só, olha só. Ó. Gisele Bündchen... E depois teve... sou eu, hein, mano. Gisele Bündchen teve filho, chama como? Benjamin. E ela falou Higuaín, na entrevista. O Higuaín teve filho, chama como? Benjamin. O Tom Brady pediu pra ser Benjamin. Chama como? Quem? O Soares. Não sei. Benjamin. O Conca tem um filho... Benjamin Button. Benjamin. O Domênico vai ter um terceiro filho. Vai chamar não, não vou ter mais. Não sei. Não, não, chega. Domênico chega. Não para de ter filho. Para. É uma fabriquinha, né? Não, tem fabriquinha. Mas você fez vasectomia ou não? Não fiz, mas tá foi na hora. Chute. O Benjamin tem que ter. Foi com chute. É. Olha, Domênico. Nós já fizemos. Nós já fizemos nossa parte. Quem vai fazer a parte agora é quem tem que fazer. Ei, o seu Benjamin, o seu humano que tem que casar e ter filho. Oh. O Rude ali. Eu? Inclusive, eu, RG e o Benjamin já fizemos a nossa parte. Chega. Vocês já fizeram vasectomia caseira, que você puxa seu testículo até a hora de espaço? Você tá louco. Que é isso, mano? Mas eu vou te falar, Dodô. Se desce, eu gostaria de ter uma menininha. Se desce, não, mas... Ué, vai lá, beija. Não, é melhor não, sabe por quê? Vai enquanto é tempo, velho. Os dois primeiros puxaram pra mãe, então tudo bem. É. Mas imagina uma menina com a cara do Benjamin. Se a menina puxar pra você, ferrou, hein, velho. Velho, é gargarejo com uma granada, cara. Se quiser, eu puxo pra você aí, mano. Você é louco. É. Mais você mensagens puxa, no nosso WhatsApp. Boa noite, rapaziada WhatsApp. Do estádio. Aqui é o Renato de Poá, São Paulino. Vou falar uma coisa pra vocês aí, rapaziada. Se o Denis já é metido, quando falha num jogo normal, ele já sai metidão. Imagine se me ganhar essa Libertadores aí, jogando a primeira vez. Rogério demorou 15 anos pra ganhar. Meu Deus do céu. Então tem que torcer pra perder, hein? Vamos torcer pra perder. Não, é verdade, mas você já imaginou que vai ficar metido? Deixa ficar metido. Não, mas o ouvinte mesmo falou. E o Denis ontem, ele spawnando uma bola pra dentro de novo, né? Teve um lance, não foi? Mas foi uma bola mais difícil ali pra mim, viu? Eu vi assim de relance nos melhores momentos ali, eu falei, putz, quase que ele tomou outro peru. Você tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras e de repente batem no seu carro. Ei, estacionado! Foram bater no teu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu? Sabe quem que é o motorista do outro carro que bateu em você? Sabe quem é, DJ? Quem? Ivete Sangalo. Não, não pode ser. Eita, que sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Você vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é não? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô Sombra, mas ó, o negócio com relação a Ivete Sangalo... Ivetinha. Independentemente, RG, do gosto musical que cada pessoa tenha, mas a Ivete Sangalo é uma pessoa que me parece ser uma pessoa gente fina demais. Ela tem carisma. Ela transparece, assim, ser uma pessoa, assim, legal. Ela sabe? Tem pra carisma, velho. Assim, quem que você acha que é muito mais legal? Benjamin ou Ivete Sangalo? A Ivete. Vou lembrar disso. Você acha que o Benjamin... Você sabe que eu lembro. Ah, beleza. Ah, é que você é rancoroso mesmo. Eu sou mesmo. Não, ele falou em termos de ser legal. Mas ele falou... Eu sou rancoroso. Não, mas não. Com quem eu espero alguma coisa. Com quem eu não espero, eu não sou. Não. Essa sua eu vou guardar. Não, não seja rancoroso. E não pensou duas vezes pra responder, hein? Quem você acha que é mais legal? O Benjamin ou Paulo Oliveira? Quando ele precisar qualquer coisa de mim... Benjamin, tô preso. Sabe o que eu vou falar? Poeira! Poeira! Levantou poeira! Quem é mais legal, Benjamin ou seu sogro? Olha, meu sogro até de vez em quando, quando ele tá de bom humor, ele é legal. Quando tá de bom humor, velho. Mal-humorado? Não, é que meu sogro ele tava recentemente com uma hérnia, velho. E o cara tá meio mal-humorado, mas... É, mas ele tá mal-humorado, mas quem é mais legal, você fica Benjamin regulando. Sem hérnia ou seu sogro com hérnia? Meu sogro com hérnia. Tá vendo? Mas você acha que Benjamin é parceiro. Vem o sogro, um você acha que o sogro vai ser... Não dá pro sogro ser legal, né, velho? Não. O sogro olha pra filha, olha pro cara. Não dá pra ser legal. Independentemente do cara gostar ou não de axé, a Ivete Sangalo é aquela pessoa que transparece ser uma pessoa do bem, uma pessoa gente boa. Lógico. Uma pessoa com a aura boa. Pelo menos você sente isso quando todos comentam legal. Não acredito em nada disso. Não acredito em aura. Lógico que eu acredito. O mano tem aura boa? Outro dia, Benjamin tá desfilando uma escola de samba e tava com um costeiro aqui. Costeiro negro. A aura dele tava tão escura, Benjamin, que era visível olho nu. Poluição de Cubatão. Mas eu dei um descarrego no Benjamin. Tem problema não, Dodô, tem problema não. A gente vai ficando mais velho, a gente aprende que é não, só esperar. Eu dei um descarrego em você. Puxa a cadeirinha de praia, espera, vai ligar, vai precisar. Vou falar, liga pra Ivete, liga lá pro pai de santo que ele tá falando, liga pro monte aí. Lixo de gente. Nossa, olha, agora ofendeu o mano. Mas aí você foi muito vingativo. Não foi. Você viu que escroto? O Bá tem razão. Em algum momento eu maltratei. O Bá tem razão. A pior coisa que tem pro ser humano não é ser mau caráter, porque mau caráter é índole, né? Mas ser ingrato. Peraí, em algum momento aqui eu fui ingrato. Ingrato? Né? Em algum momento mas, eu lhe ofendi. Ele gosta mais da Ivete Sangalo que de mim, que não ele falei, nunca viu na vida. Eu não falei isso. Beleza. Não falei isso. Beleza. Eu já vi num show. Beleza. Eu já fui em vários shows da Ivete. Vai, continua aí. Ó, tá me parecendo uma cobrança de favores isso, hein? Sombra. Mas ele se resolve. Sai a escalação? Sai a escalação. A dúvida que o Palmeiras tava demorando pra sair a escalação, porque a dúvida era no goleiro Praz. Eita! O goleiro tava fazendo testes aí com dores musculares, mas tudo certo. Inclusive, o Vinícius, que é o terceiro goleiro, viajou também. Opa. Pra ser reserva do Wagner. Olha aí. Então, assim, é Praz, Jota, Praz, Jean, o Mina e o Vitor Hugo. Isso Mina! É Roberto. Tem o Thiago Santos, Tietê, Moisés. E na frente, Eric, Gabriel Jesus e Roger. Avante, palestra! Cuidado com o Diego Souza, hein? Olha a boca. Esse é o jogo do ódio. É? Sabe aquele jogo do ódio contra o ex, assim? Opa! E voltou a fazer gol, né, o Diego? Diego Souza voltou a fazer gol. Inclusive contra o Fluminense, ele guardou. Mas dele. O Magrão, goleiro do Sport, não joga. Vai jogar, não? Não. E é meio time, hein? Magrão, o chamado Agenor. É isso aí. Mais mensagens no WhatsApp. Boa noite, amigos do estádio. Meu nome é Adriano, aqui de Vargem Grande, corintiano. De novo? Ô, mano. Oi. Esse lavrador seu é de 5 mil aí. O que, que é, velho? O negócio chuta com as duas patas e joga de meia, velho. 5 mil reais, você tá louco, velho. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Nossa, não, mesmo, hein? Não, foi boa, vai, mano. É o Neymar, o lavrador. Não, não é, mas um Golden, por exemplo, ele custa aí de 3,5 a 4 mil reais. Será? É. Dependendo do canil que você pegar aí com pedigree legal, é esse preço que custa. O pedigree top aí é esse valor que você vai pagar. Mas se já tiver mais velhinho, você paga mais barato, né? É. Tem desconto. Aí você não tem garantia estendida e tudo mais. Aceita cartão, mano? Aceita. Os caras pagam o cachorro em 12. Não, é verdade. Mas eu acho legal adotar, cara. Tem um monte de vira-latinha aí que dura pra caramba. Aí os cachorros são muito mais amigáveis. E você muito não vai pagar nada. Um monte de cachorro triste, não tem ninguém. Não, mas ô Sombra, isso daí é legal mesmo. Inclusive, o pessoal que puder, ali no Pet Center Marginal, de domingo, de vez em quando, tem o pessoal que leva lá a feirinha lá pra adoção. E você que não quiser, às vezes, adotar porque você não tem a condição, talvez, você pode ir lá e ajudar, comprar um saco de ração e doar pro pessoal. E quem puder, ajude mesmo, que é legal. Muito legal. Fala aí, boa noite, pessoal do Estádio 97. Gostaria aqui de fazer uma pergunta aí, que vai dividir muitas opiniões aí. Pra você, RG, que é santista, mas eu queria saber a opinião de todos. Quem foi melhor no Santos? Giovani, Paulo Henrique Ganso, Lucas Lima ou Diego ali com a camisa 10? E aí, pessoal, quero saber sobre todos aí, o que vocês acham? Nossa, como ele é polêmico. Ah, mas é uma boa pergunta. Nossa, muito. O Diego... Nunca a gente falou isso aqui no programa. O Diego... Peraí, qual é o que você está falando de Sérgio? O Diego... Foi muito sacana com o ouvinte agora. O Diego e o Ganso foram os jogadores entre esses quatro aí que você citou, os que mais jogaram bola no Santos. Quem? Diego e... E o Ganso. Ah, mas o RG, eu acho que o Giovani foi um divisor de águas. Não, pera, ele falou, o Giovani... Giovani, Ganso, Diego, Lucas Lima... E o Ganso? Perdão, tava confundindo Giovani com Giovani, eu entendi ele falar Giovani. Isso é absurdo. Não, entendi. Giovani, o Giovani foi um monstro. Aí eu coloco o Giovani e o Ganso. Tá, vocês estão de brincadeira, gente. O que, desses quatro que ele falou, o que o Ganso fez no Santos naquela época é surreal. Acho que o Giovani... Esse menino vai tirar Giovani, polêmica bem e agora. Outra, e só outra. Tinha o Giovani naquele time. Não. E outra, o Ganso fez o que fez naquele time. O Ganso e o Neymar. O Giovani não tinha. O cara fez uma pergunta, o quê? Quem jogou mais? O Ganso. O Giovani não tinha ninguém. Nossa, jogou pra cacete. Os dois jogaram muita bola. Giovani e o Ganso. E o Ganso ganhou a Libertadores. Acho que o conjunto da obra do Giovani, pelas circunstâncias... Eu acho. Assim, nossa, se vocês pegam tá no pé do Ganso, hein, velho? É igual o Sócrates no Corinthians. O Sócrates no gol é Libertadores, mas não jogou muito. É. Proporcionalmente é o Giovani. É, não, e aí, não, boa? Não, e aí? Mas Sócrates ou Marcelinho Carioca? Aí o Sheik foi melhor? Sócrates. O Sheik foi melhor porque ganhou a Libertadores. Mas aqui, eu não tô questionando o que o Ganso fez. O que o Ganso fez naquele período curto, Giovani jogou demais. O Giovani jogou muito. Mas o Ganso foi muito mais gente. O Giovani foi pro Santos naquela. O Giovani foi pro Santos naquela época que o Rivelino foi pro Corinthians. Eu tô guardado as devidas proporções. O time que o Corinthians tinha com o Rivelino e o time que o Santos tinha com o Giovani, pô, é a mesma coisa. Eu acho, assim, agora, independente do que jogou no Santos, acho que o Giovani, pelo conjunto da obra como atleta, atingiu um nível mais alto. É, era mais completo. Eu acho que atingiu um nível mais alto. Vamos falar da essa. Jogou muito. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Ester que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Semó em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Atitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Ester, porque você também vai querer um Ester. É Ester que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Ester. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Domênico, estamos chegando no final do programa. Vamos ver. Ah, o RG que está com a lista dos ganhadores, né, RG? Sim, manda. Quem ganhou, então, o boné Estádio 97 Vista Aérea? Carlos Renato. É isso aí, bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. E a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Bruno Macedo. Bruno Macedo. Ó. Jogo de dados do Sem Parar. Ciro Mendes. E a mochila Dutra Máquinas. Carlos Renato. Parabéns a todos. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios. Aqueles que ganharam camisas do São Paulo apenas a partir do dia 7 de julho, tá bom? 7 de julho vocês retiram. Fala, Rudy. Ô, Sombra, um abraço aí para a turma da Pomba Louca. O Henrique, Pomba. O Fábio. Revoada de pombas. Sensacional. É Pomba Louca, é nóis. Legal demais, legal demais. É isso aí. E ó, você quer comprar um produto legal com o emblema do seu time, do coração? Acesse lá lojadoestadio97.com.br. Lojadoestadio97.com.br. A loja do estádio na internet tá demais. Confira lá, você vai gostar, tá bom? O estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3.000.